altos e baixos de todo o casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê, até o final, eu e você. Na ótima, tá bom demais. Maiara e Maraísa, Bengala e Crochê. 7h20 agora, uma ótima noite pra você, otimista. Você que tá chegando agora, estamos no ventilador da ótima. Você joga tudo no ventilador, baseado na história que viralizou nesta semana. Uma festa comandada por idosas que acabou em confusão. De acordo com a reportagem, as senhoras entre 66 e 89 anos, elas contrataram um DJ, 6 gogoboys, um cachorro para animarem a comemoração e fizeram uma festa danada lá. Falou para os maridos que iam para um terço de oração. E aí, de repente, quando estava lá no bem bom, naquela festa toda, uma das senhoras passou mal e aí, obviamente, os maridos tiveram, né, que saber da situação. Os maridos se surpreenderam. Agora você, otimista, joga no ventilador. Se você fosse fazer uma festa de arromba com tudo que você tem direito, quem você convidaria e quais seriam as atrações? Obviamente, os casados agora estão com vergonha de contar pra gente, né? Porque senão leva. Tem esposa, fala, vai, fala. Fala alguma coisa. Fala que você vai ver. Né? Então, não precisa ser uma festa de arromba onde você vai ou até as mulheres, né? Vai convidar Gogo Boy. Você pode falar de uma festa. Eu, no meu caso aqui, qual festa que eu faria? Seria um churrasco daqueles bem ajeitado, top demais, com costela de chão. Ia chamar todas as pessoas que eu mais amo, família, com tudo que tem direito. Comida, bebida à vontade. E assim, a Gi do Monte Castelo. A Gi contou pra gente, eu falei pra minha tia não ir nessa festa, mas a véia não presta atenção na gente. Ela foi! Ô Gi, é sua tia? Uia, rapaz, a gente acabou contando aqui no ar, não tô brincando. Obviamente que é brincadeira, né? Mas obrigado, Gi, pela participação e grande abraço pra você. Obrigado, inclusive, pela brincadeira, né? O tio Bahia, aqui em São José dos Campos, um abraço pra você. Tio Bahia, qual seria a sua festa, tio Bahia? Qual seria a sua festa com tudo... Cantor, fé, é o quê? O que teria na sua festa? Pode contar pra gente aí, viu? A André também deixou a sua mensagem. Fala comigo! André não, é o marido dela, né? A André tá do lado do marido pra ver se ele fala alguma coisa errada, né não, ô Valoroso? Fala comigo! Testou? Cara, ótimo, tá bom demais. Mas vamos lá. Vamos lá. Cara, a veinha passou mal, que ela lembrou da época que ela era novinha, né? Por quê, Zé? Daí porque ela passou mal, ela lembrou da época que ela era novinha. É, mas também. Agora não que é fácil, eu fosse fazer uma festa dessa aí, eu ia fazer pro meu pai e pros amigos dele. Mas eu contratava as mais gatas que tem, cara. As mais gatas. Mulher? Eu ia fazer. Acho que o SAMU ia ser pouco, cara. É. E ia chegar a SAMU ali perto, até ali, o pai negro passando mal até umas horas. Meu Deus, Deus, Deus. Cara, é neguinho passando mal até umas horas. Imagina a festa desse menino, né? O que que não ia ter? Isso porque... a sua esposa tá por aí, ou... É o Ricardo Santana, tá na ótima, tá bom demais, valeu. Manda um beijo pra minha esposa André, que tá aqui do meu lado do sofá. E ele fala que contrataria todas as mãos de mulher e do mulher das mais bonitas ainda. Com a esposa do lado, hein? Jesus amado! 7h23 agora, traumatizei agora. Henrique e Juliano. Traumatizando, né? Ótima! Desde que a gente terminou, ela não namorou mais. Porque será, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Que eu prometi que não ia assumir, não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar. Pois é. Juntou um pouco de falha no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela depois errada até onde não. É toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriguei. E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra matar, traumatizei.

já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Onde está distante de mim? Fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. Ajudando a superar. Eu não quero ser o mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa, deixa acontecer. Aí na sua terça-feira, revelação, deixa acontecer. Beleza, galera. Contando 27 para as 8 da noite. Daqui a pouquinho eu volto, vou pro intervalo rapidinho. Volto já já para trazer mais participações da galera respondendo aí, jogando tudo no ventilador. Se fosse para você fazer uma festa de arromba com tudo que tem direito, quem você convidaria e quais seriam as atrações? Hã? Conta pra gente, seria 6 gogoboys? Você contrataria 6 gogoboys aí? Hã? Um cachorro também pra animar a festa? Meu Deus do céu, cachorro que não falta nas festas lá do interior, né? Vou pro intervalo rapidinho, volto já já. Inclusive, depois do intervalo, eu trago também senha pra você participar da promoção Show de Prêmios. Combinado? Sai daí não, o intervalo é rapidinho. Ouça a melhor madrugada do rádio com Paulo Ricardo, de segunda a sexta, da meia-noite às 5 da manhã. Muita música, horóscopo, informação, com alegria, otimismo e boa companhia. Madrugada da Ótima. Na Ótima. No inverno da Farmaconde, os descontos continuam quentíssimos, olha só. Kit Vita com C, mais D, mais Zinco, 30 comprimidos efervescentes, por apenas R$ 39,90. Nari Livre, por apenas R$ 17,99. Tilenol, 750 miligramas, 20 comprimidos, por apenas R$ 38,59. Nas compras pelo site, acima de R$ 150, o frete é grátis. Farmaconde, saúde para todos. Agora... Agora você pode ouvir a Ótima FM em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo o aplicativo da Ótima FM no seu smartphone. Disponível gratuitamente na Apple Store e Play Store. Ótima FM, conectada com você. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Ótima FM. Olá, aqui é o Celso Portioli e tenho um convite especial para você. Venha conhecer o Caminho do Mar Residencial em Taubaté. O loteamento fechado, com lotes a partir de 250 metros quadrados, infraestrutura e lazer surpreendentes. Chegou o seu momento de investir no novo eixo de crescimento de Taubaté. Aproveite as condições de 60 vezes sem juros para fazer um grande negócio com alto potencial de valorização. Digite Caminho do Mar Residencial no Waze e venha hoje mesmo. A sua próxima conquista é viver aqui. Ótima, sempre, todos grudo. Cuidar da saúde sexual, aumentando o seu desempenho. A gente vai te ajudar, se tá falhando ou indo rápido na hora H. Instituto Homem.com.br. Instituto Homem. Descubra o melhor sexo da sua vida. O tratamento é efetivo e o sigilo é garantido. Agende sua consulta. WhatsApp 0800 022 0222. Doutor Flávio Machado, 196137. Ótima FM. Atenção para o informativo Voz do Brasil. O programa Voz do Brasil, que seria transmitido na Rádio Difusora de São José dos Campos, Ótima FM 90.3, das 19 às 20 horas, hoje será retransmitido às 23h30. Muito bem, de volta. Uma ótima noite para você. 7h37 agora. Tem Jorge Mateus. Ótima FM. Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? Eu tento trabalhar, tá difícil concentrar. Fiz tarde, é pior, mal se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa, passa essas paredes não falassem. Esse travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você. Se essa cama não ligasse, se esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir. Se essas paredes não falassem, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você. Se essa cama não lembrasse, se esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir. Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de glória, sabia? Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior, ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa, passa essas paredes, não fala assim. Travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você. Se essa cama não lembrasse, se espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir. Se essas paredes não falassem, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor. espalhando o seu recado. Ventilador da Ótima. Ótima FM. Essa moda é apaixonada demais. Eu não queria viver uma história dessa não, viu? Ótima. É, não é que seu espelho anda diferente. Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente. Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida. Seu olhar confirma que se sente muito mais bonito. Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumi o meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, vum, a tela acesa. E o contato estranho te perguntando. Cê já contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite. Tá me consumindo. Oh, oh, oh. Ótima. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumi o meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, vum, a tela acesa. E um contato estranho te perguntando. Cê já contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite. Demorando, tá me consumindo. Oh, oh, oh. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Tá ótima, tá bom demais. Chega em Vitor Hugo, desbloqueado, 17 pras 8. Vamos aqui, já senha da promoção Show de Prêmios, então já fica no jeito. Pra entrar no site, cadastrar lá e concorrer a Air Fryer, beleza? Combinado? Então, gente, ó, os otimistas estão mandando mensagem aqui. Tá bacana demais. Ô, tio Bahia, qual festa você faria, tio Bahia? Conta pra gente aí. Ótimo, olá, Léo. Aqui é o tio Bahia, Léo, passando por aí. E aí? Pra participar do Jogando Ventilador de hoje. Se fosse chamar pra fazer uma festa na minha casa, ou num clube, né? Que eu sou sócio, a esposa eu levaria um DJ que toca de tudo. Certo. Eu gosto de tudo, gosto de forró, de samba, de tudo. Só não gosto de ficar doente, o resto é com nós mesmo. Valeu, tio Bahia. Um abraço pra você, tudo de bom. A esposa tá sempre de olho no que ele fala. E a esposa que volta e meia, outro dia ele contou aqui, que a esposa, a gente fez uma enquete aqui e tal, bacana. Que a esposa fica sempre, né? Ainda bem que você leva a van cheia de criança. E o tio Bahia acho que pensa assim, eu queria levar uma van mesmo, era cheia de mulherada, né? Mas não pode. A esposa está sempre do lado ali, vendo o que ele vai falar. Ei, tio Bahia, um abraço para você, tudo de bom, viu? Mas a minha festa eu colocaria as pessoas que eu conheci e eu queria de volta. É. Seriam uns homens, né? Opa, maravilha, uns homens, uma festa cheia de... Você contrataria vários gogoboys? Seria isso, mais ou menos? Mas, já que eu não tenho amizade, eu colocaria, convidaria as pessoas, tipo, de rua. Certo, tá certo. Se solidarizando com o pessoal que mora na rua. Parabéns, palmas pra você. Muito obrigado aí pela participação. Agora o nosso amigo, teve um nosso amigo que mandou mensagem aqui e ele falou da seguinte maneira, eu faria uma festa, lotaria, de mulher. Cheire, mas chamava as mais bonitas mesmo. Aí eu perguntei, onde é que tá sua esposa? Ele falou, minha esposa tá aqui do meu lado, ouvindo tudo que eu tô falando. Ó, já tá, né? Olha, toma cuidado, rapaz. Aí a esposa, ele foi lá e mandou mensagem pra gente. Vamos ouvir a esposa dele? Boa noite, ótima FM. Tudo bem? Eu fiquei do lado dele aqui mesmo, que é do Zé Carlos, que mandou, acabou de mandar mensagem. Sim. Cara, vou falar uma coisa, se ele pode fazer, e por eu também cê? Posso fazer uma festona também, ué. Com direitos iguais. Chamar todos os gatinhos sarados, e... sabe? Chama ia mesmo. Ia dar o troco, mas se ele pode ia fazer isso aí, eu posso dar o troco também, ué. Com toda certeza, eu apoio, quem tá junto com ela, com a Andréia aí? Se ele pode, ela pode também, ué. Tá na ótima, tá bom demais, é Andréia de Santana. Agora você enroscou o toco, viu, meu amigo? Ih, agora você se lascou. Fala comigo, não arruma essa treta comigo, não. Não. Minha mulher não fala bem o que fala. Não, fica aí, viu? Você falou que você vai contratar as mulheres mais bonitas. Sua esposa tem todo o direito de contratar os homens também, Google Boy, quem ela quiser. Não tem problema nenhum. Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso. Sua boca é o mel, deixa eu pilambuzar de novo. Na cama cê tem talento, cê manja do movimento. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Vamos assim, ó. Ah, esse copo morena aí derrete na boca igual um bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de. As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada nós apaixona só. Os que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada nós apaixona só. Ana Castela! Chama! Ótima! Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Vamos assim, ó. Ah, esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. Esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. As que presta a gente nem se envolve, as que não valem nada nós apaixonamos só. Os que presta a gente nem se envolve, e os que não valem nada nós apaixonamos só. Ventilador da Ótima. Ótima FM. Ótima! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. De presente, falou que a rotina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com o seu amor, deixa de ser peão de ouvir modão. Meu violão não deixa não. baixo, não. Faltando 9 para as 8, bora pra promoção Show de Prêmios. Tem senha pra você, otimista. Ventilador da Ótima. É, o ventilador. Ótima. Ventilador daqui a pouco, mas o Show de Prêmios é agora. Vai, agora sim. Da Ótima, Show de Prêmios. Eu sei que vocês querem mensagem dos otimistas aqui, que tá bacana demais o nosso ventilador de hoje, mas eu prometi, voltei para trazer para você a senha da promoção Show de Prêmios. Estamos aí em mês de festa, mês de junho foi maravilhoso, julho bom demais, e você concorrendo aí ao eletrodoméstico mais querido do mundo, Air Fryer. A praticidade que isso tem, eu fico até com inveja boa dos otimistas, porque tem sorteio toda semana, então anota a senha para você correr no nosso site e cadastrar lá, fazer o cadastro tudo certinho, colocar a senha, porque quanto mais senhas você cadastrar, mais chances você tem de ganhar, combinado? Então, a nossa senha de hoje tem tudo a ver com o primeiro lugar no Ibope. É. Destaque absoluto. É a nossa senha de hoje. Destaque absoluto. Pegou aí, otimista? Vou repetir mais uma vez. Destaque absoluto. Fechou? Corre lá no nosso site, faça o seu cadastro e, ó, cruza os dedos, é só acreditar na sorte. Vamos torcer pra você, quem sabe toda semana tem sorteio. Então bora participar. Ventilador da Ótima. Ô Suelen, tudo bem, Suelen? Bom, eu sou pra fazer uma festa. Ah, o que você faria? Com tudo que tinha direito, meu Deus do céu. O que você faria? Lotaria dos meus amigos falsos. Ô louco, amigo falso? Por que amigo meus falso? Meus amigos falsos. Ah. Ia ter bebida, igual aquela música, bebida falsa, cigarro mais barato, tudo pra eles. Meu Deus do céu, essa é a Suelen, Condomínio Titânio. Super abraço pra você, obrigado aí por ter participado, viu? Ótima. 7 para as 8. Foi tudo tão de repente. Simplesmente não mais ficaria sem você, sem você, não mais. Tem coisas que a gente faz e diz, tanto faz. Só diria pra você, sem você. Não mais. Sem você, eu era sozinho sem saber. Ótima, ótima. Sem você, nada inesquecível pra viver. Sem você, não mais. Não que a gente faz e diz, tanto faz. Só diria pra você, sem você. Não mais. Sem você. Sem você. Nada inesquecível pra sem você, não mais. Não Ótima. Não vem gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Ou não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente se amar. Jogue se me diz. Hoje a cama vai tremer. Oh, a gente vai fazer. Oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Calma, amor, vai. Hoje a cama vai tremer. Oh, e a gente vai fazer. Diz. Oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te dar pra. Chama, chama, chama, vai, vai, vai, vai. Ou vem sentando, ou vem jogando, vem sentando. E vem jogando, vem sentando, e vem sentando. Faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente. Alô, Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta, canta, diz. Hoje a cama vai tremer. A gente vai fazer. Oh, oh, oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Chama, chama, vai. Hoje a cama vai tremer. Oh, a gente vai fazer. Oh, oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Devagarinho, vai, vai. Matheus Fernandes, para finalizar o nosso ventilador de hoje. Faltando alguns segundos para as 8 da noite, alguns otimistas aqui mandar os últimos abraços para essa galera. A Vanessa da Vila São Benedito, ela falou assim, ó, minha festa não poderia faltar goró e musicão. Abração para você. A Thaís, que disse que chamaria todos os amigos, um bom churrasco, bebida boa e a amizade, né? Não tem coisa melhor. Você tá bebendo, comendo e com as pessoas que você gosta. Obrigado, viu, Thaís? Obrigado por ter respondido. O André lá de Taubaté. Põe o André aí, vamos ouvir. Boa noite, Leonardo, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Eu tô bem, graças a Deus. Aqui é André Oliveira de Taubaté. Tô aqui na roça descansando, preparando pra amanhã ir pra Paraibuna. Certo. Mais uma vez aí, trabalhando no caminhão, tá bom? Deus nos abençoe sempre. Um abraço pra sobre você. A enquete de hoje. Vai responder. Opinar, porque talvez minha namorada tá escutando, tá bom? Ô, louco! Fique com Deus, você também, a Leninha e o William de São José. Tá certo, pelo menos ele foi sincero, né? Se a namorada estiver ouvindo, ele foi sincero e falou que não vai opinar. Então, por respeito à namorada, tá certo. Um abração pra você. Tivemos uma ouvinte aqui também que falou, não falo o meu nome, pelo amor de Deus. Mas se eu pudesse fazer uma festa hoje, seria uma festa de uma semana com meu ex. É... Festa de uma semana com o ex. Eu acho que agora é pra gente finalizar, né? Não pode falar o nome dela. Deixa quieto. Vamos finalizar o nosso ventilador de hoje, que volta amanhã. Vou pro intervalo rapidinho. E depois, na sequência, tem uma sequência bacana pra você, com um prêmio pro ouvinte. É o Super Sequência, que volta já já. Meu Deus do céu. A maleta secreta da Ótima tem prêmios em dinheiro pra você. É só descobrir o objeto e faturar. De segunda a sexta, às 3 da tarde. Você que tem falta de dentes, usa dentadura ou prótese móvel, essa mensagem é para você. Sabemos que essa condição traz a dificuldade de mastigação, a dificuldade de sentir o sabor dos alimentos, sem falar na perda de autoestima. Nós da Clínica Vitalis possuímos o conhecimento, a experiência e a tecnologia para solucionar esses problemas. A prótese do tipo protocolo possibilita devolver dentes fixos novamente. Agende uma avaliação pelo telefone 99103-9372. Clínica Vitalis. Doutor Adolfo Lopes, CRO 109836. Sabe como levar o consumidor até o seu estabelecimento? Anuncie na Ótima FM. Você vai sentir a diferença no seu faturamento. Ótima FM. Todo vale focado no seu negócio. Se o show é bom, a rádio é ótima. Zezé de Camargo e Luciano. É nessa sexta, na Arena Forma Conde, em São José dos Campos. Zezé de Camargo e Luciano. A ferro e fogo não vai. Garanta já seu convite à arquibancada e assista ao show sentado, com visão privilegiada. Compre pelo site guichelive.com.br. Zezé de Camargo e Luciano, cantando seus maiores sucessos. É nessa sexta, na Arena Forma Conde. Realização BB Eventos. Promoção exclusiva. Ótima FM. Oferecimento, Velofibra Internet, 100% fibra ótica, a melhor provedora do Vale do Paraíba. Grupo Casa Negócios Imobiliários. Olá, otimistas, aqui é o Wesley Safadão. Vai, Safadão! Ótima FM, tá na ótima? Tá bom demais! E aí, esportista, quer curtir 7 dias em Bariloche com acompanhante tudo pago? A Decathlon, Agastur e Cerro Catedral te levam. A cada R$300 em compras nas lojas, site ou app Decathlon, com corra 7 dias em Bariloche e R$1.500 em produtos Decathlon. Promoção válida exclusivamente para clientes Clube Decathlon. Confira o regulamento em www.decathlon.com.br/campanha/Bariloche. Compre na loja Decathlon mais próxima a você e concorra. Você sintoniza ZYD 831, Rádio Difusora de São José dos Campos Limitada, operando em 90,3 MHz. Ótima FM, tá na ótima, tá bom demais. Ótima, super sequência, ótima. Fala, otimista, uma ótima noite pra você, prazer tê-lo aqui comigo, sou Leonardo Rafael, abrindo então o nosso Super Sequência de hoje. 7 músicas, você escolhe uma e aí a gente vai tocar uma atrás da outra, depois eu vou pro intervalo, volto pra anunciar o ganhador e a música sorteada desta terça-feira, combinado? Então vamos lá, Super Sequência de hoje valendo um par de convites pro cinema Kinoplex no Vale Sul. Que bacana, friozinho desse com cinema, pipoca, tá ao lado da pessoa que você ama, vai levar a esposa, sai um pouquinho da rotina, vai levar a namorada, é bom demais. Então bora participar. Primeira música, Gustavo Lima, Termina Comigo Antes. A segunda, Marília Mendonça com Maiara e Maraíza, Presepada. A terceira, João Neto e Frederico com Kevinho, Se Acredita. A quarta, Simone e Simária, Foi Papum. A quinta, César e Paulinho com Zé Neto e Cristiano, Tijolada. A sexta, Eduardo Costa, Chama Ela Pra Mim. Na sétima, João Bosco e Vinícius, Eu Vou Morrer de Amor. Tá valendo a sua votação, então, com um par de convites pro cinema Kinoplex. Bora, começa! Super Sequência. Ótima FM. E, obviamente, começando com ele, embaixador Gustavo Lima, a primeira do nosso Super Sequência. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair.

você quem eu chamei de amor. Super Sequência. Cerveja vai, corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, ó, menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Cerveja vai, corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Tanto dela, alguém diz pra ela, ó, como é que eu tô. João Bosco e Vinícius, eu vou morrer de amor, a nossa sétima e última do Super Sequência de hoje. Você otimista, votou? Você votou? Vamos relembrar então a primeira, Gustavo Lima, termina comigo antes. A segunda, Marília Mendonça com Maiara e Maraísa presepada. A terceira, João Neto e Frederico com Kevinho, se acredita? A quarta, Simone e Simária, foi Papum, César e Paulinho com Zé Neto e Cristiano Tijolada. E a quinta, a sexta, Eduardo Costa, Chama Ela Pra Mim. Na sétima e última, acabamos de tocar João Bosco e Vinícius, Eu Vou Morrer de Amor. Então, valendo um par de convites pro cinema Kinoplex, pra curtir um cineminha gostoso, bom demais, com a companheira, com o companheiro, com a esposa, namorada, namorado, enfim. Eu vou pro intervalo rapidinho, volto já já para anunciar qual foi o ganhador e a música sorteada de hoje. Combinado? Ricardo Alcântara, Rogério Veloso, toda a equipe já está por aqui, porque daqui a pouquinho tem transmissão, tem playoffs da Sul-Americana, tem Universitário do Peru e Corinthians, e você não vai perder nenhum lance, tá bom? Então a equipe já está por aqui, fazendo todo o aquecimento para daqui a pouquinho entrar com essa super transmissão. E eu volto depois do intervalo com o resultado do Super Sequência. A ótima tá em primeiro lugar. Vamos comemorar. A ótima tá bom demais. Ótima. A Ótima FM está aqui para fazer a festa com você. O nosso Ibope está lá em cima. E você sempre junto com a gente. Obrigado. E se tá na Ótima, tá bom demais. Cantor Joe Irata e Karen Ito são atrações do terceiro Vale Matsuri. Começa nesta sexta-feira e vai até domingo. No Pavilhão das Gaivotas, no Parque da Cidade, São José dos Campos. A comunidade oriental convida todos para essa festa cultural e gastronômica, com shows ao vivo, show de taiko, musicais, cosplayer, área kids e o melhor da culinária japonesa. Terceiro Vale Matsuri, sexta, sábado e domingo, das 11 às 22 horas. Entrada gratuita. Traga toda a sua família e participe mais uma vez desse sucesso. Realização, Li Eventos. Tá na ótima, tá bom demais. Ei, que tal lavar o seu carro de verdade? Escuta essa! A Bel Park é especializada em estética automotiva. Além de utilizar os melhores produtos, a Bel Park tem uma equipe de profissionais pronta para deixar o seu carro brilhando como novo. Além da lavagem completa, você pode polir, encerar, lavar estofados e fazer uma limpeza interna detalhada. Seu carro merece esse cuidado especial. Agende agora sua lavagem pelo WhatsApp 3204-4128. Rua Eugênio Bonadio 140, próximo à Praça Kennedy em São José. Ah, e você otimista na lavagem completa ganha um encerramento. Prêmios. Uhul. E muita música. Demais. Ótima FM. A APS No Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de No Brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No Brakes, não fique sem energia. Ótima. Ótima. Sempre. Quando a temperatura baixa, a solidariedade aumenta. Participe da campanha de inverno 2023. Doe roupas, cobertores e calçados novos ou usados em bom estado para aquecer as famílias que mais sofrem com o frio. Campanha de inverno 2023. Juntos, vamos ajudar a quem precisa. Informações 12-9967-267-18. Uma campanha do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Taubaté. Aqui no trabalho é todo mundo na ótima. Demais! Ótima FM! Um momento feliz hoje começou. Sempre uma novidade, deu um pulo na Cacau Show. É o chocolate mais gostoso, vem provar. Tem descontos de montão, vem correndo aproveitar. Um momento feliz hoje é Cacau Show. E o mês do chocolate começou. Compre 3 tabletes de 18 ou 20 gramas por apenas R$ 9,90 e 2 tabletes especiais de 100 gramas por R$ 26,90. Acesse cacauchow.com.br ou passe na loja mais próxima e aproveite. Todos curtem a Ótima FM. No meu celular, onde eu vou, só tá ligado a Ótima FM. Em todo lugar. Rádio Ótima FM. Muito bem, de volta. Uma ótima noite pra você, otimista. Ótima. Bora anunciar então quem foi que ganhou aqui o par de convite pro cinema. Expectativa só aumenta para a gente anunciar o ganhador ou a ganhadora. Ganhador ou ganhadora, produção? Ganhadora, então palmas, palmas aí, mais palmas, palmas, palmas para Gabriela Soares de São José dos Campos. Palmas para Gabi. E o final telefone 3948 ganhou o par de convite para o cinema. Lembrando, você tem 5 dias úteis para estar retirando aqui na Ótima. Combinado, Gabi? 5 dias úteis a partir de amanhã. 9 horas da manhã, horário comercial para você estar retirando aqui. Fechou? Gente, par de convite para o cinema, só para lembrar, em cartaz está lá Missão Impossível, Acerto de Contas, Elementos, Indiana Jones e muito mais. Tem vários filmes para você curtir aí, mas pegar um final de semana, um dia de semana também para sair da rotina, é bacana, bem legal. Vamos então, qual a música que foi sorteada de hoje? Música sorteada. A Gabi, nós já anunciamos que a Gabi foi a ganhadora. E a música sorteada do nosso Super Sequência de hoje foi... Super Sequência, Ótima! Marília Mendonça com Maiara e Maraíza. Vem cá, e se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida? Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca. Pra ela outra mágoa, outro gatilho, outro trauma. Enquanto finaliza a saideira, destrói os sonhos de uma vida inteira. Você curtindo o auge dos seus 30 e poucos anos, e ela te esperando acordada fazendo planos. Você não vai ganhar nada com isso. Não tem ninguém achando isso bonito. Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha. Por mim ela teria te deixado fazer o que, se ela te ama. Então aproveita que ela nem sonha. Preservada, respeita a sua namorada.

mete a cara, coração. No máximo é mais um não na lista. Pior que tá, não fica. Última. Muito bem, agradecendo a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos, o pessoal que esteve na companhia desde as 5 da tarde, muito obrigado. Eu não vou embora não, vou me juntar agora à equipe da Jornada Esportiva. Ricardo Alcântara, a voz potente do rádio, tá lá o Rogério Veloso e eu, Leonardo Rafael, vou estar me juntando aí com a equipe para trazer todas as informações de Universitário e Corinthians, quem passa para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Grande abraço para você, fiquem todos com Deus e a gente começa a partir de agora essa transmissão super bacana. Valeu, um grande abraço e até já! É hoje! Tem mais uma jornada esportiva da Ótima FM. Universitário do Peru e Corinthians se enfrentam na partida que decide quem avança na Copa Sul-Americana. Na primeira partida, o Coringão venceu e agora o Universitário do Peru precisa empatar ou vencer para não decidir nos pênaltis. Torça e se emocione com a narração de Ricardo Alcântara, comentários de Rogério Veloso e reportagens de Leonardo Rafael. Nos trabalhos técnicos, Rafael Costa. Acompanhe em todas as plataformas da Ótima. Os palpites já estão valendo no WhatsApp 997212121. Hoje, 20:30 na Ótima FM, tem Universitário do Peru e Corinthians. Oferecimento: ABC Casa e Construção, Torneira Bicamóvel Parede Alfa Esteves, só R$ 75,90. E Fusion Proteção Veicular, planos a partir de R$ 75,90 mensais. Futebol na Ótima FM é mais um lance de sucesso. Ótima, tá na Ótima, tá bom demais. É futebol, Ótima. Agora, na Ótima FM, Jornada Esportiva. Transmitindo todos os lances ao vivo, você poderá acompanhar pelo YouTube, pelo rádio, aplicativo e redes sociais da Ótima FM. Agora, Jornada Esportiva. Um grande abraço, ouvintes da Ótima FM. Estão de volta as emoções da Copa Sul-Americana em sua fase de playoffs. Estádio Monumental, Lima, no Peru. A partir das 21:30, a bola rola para Universitário e Corinthians. No jogo de ida, disputado na última terça-feira na Neoquímica Arena, deu timão 1-0. Resultado que garante o Corinthians para jogar pelo empate para chegar às oitavas de final da competição. O Universitário precisa de 2 gols de diferença para avançar. Um gol levará a decisão para as penalidades máximas. Universitário e Corinthians, a partir de agora, na melhor transmissão do futebol, no FM 90,3 e 95,5 e nas plataformas digitais da Ótima, no site otimafm.com.br e no nosso canal do YouTube. Acompanhe a nossa live, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e youtube.com/RedeÓtimaFM. Girando os destaques do futebol da Ótima, girando as vozes que farão a grande jornada esportiva do rádio. Vamos ao destaque do time peruano, o Universitário. Boa noite, Leonardo Rafael. Boa noite para você, Ricardo, Rogério, Rafa, a todos, a equipe da Ótima e todos os otimistas também. Hoje o Universitário que lidera o Campeonato Nacional, Campeonato Peruano, de forma invicta, após 4 rodadas, hoje busca classificação, pressão, estádio lotado, pressão para cima do Corinthians. Os peruanos não poderão contar com o seu principal goleador, o Alex Valera, que foi expulso no jogo de ida e tem que cumprir a suspensão. Universitário também estará desfalcado no gol. O goleiro José Carvalho, né, foi suspenso pela Comebol por 8 jogos devido a uma agressão contra um jogador do Ginásio Esgrima na primeira fase da competição. Diego Romero, garoto, 21 anos, será o substituto e o time está preparado. Vem com o estádio lotado e muita pressão para cima do Corinthians, Ricardo. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, cintas e muito mais é na ABC Gás e Construção. Torneira Bica Móvel Parede Alfa Esteves, só R$75,90. Ligue 3202-7820. ABC Gás e Construção, Rua Paraibuna 258. A melhor escolha para economizar na sua obra. E o destaque do time do povo, e esse Corinthians, Leonardo. É o Timão que já chega embalado por 3 vitórias seguidas e também um jogo dramático no último final de semana na Copa do Brasil, a classificação. Assim como já havia feito no duelo da semana passada, o Luxemburgo hoje, ele vai usar uma equipe repleta de jovens e reservas. Para você, otimista, ter noção dos jogadores que entraram em campo hoje, só o Roger Guedes. Vários jogadores, Renato Augusto, dentre outros que são titulares, ficaram em São Paulo, nem viajaram aqui para Lima, no Peru. A única exceção será o atacante, como já disse, o Roger Guedes. Ele está suspenso no jogo do próximo final de semana, no sábado, no Brasileirão. Então fica à disposição, veio com a delegação, vai ser titular no jogo de hoje. E no banco de reservas, a novidade entre os selecionados, vários torcedores corintianos pedia a oportunidade para esse garoto que se destacou no Campeonato Paulista, é o Christian Barletta. Ele ficou fora de alguns jogos, sofreu um trauma no joelho e hoje está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, fica à disposição no banco de reservas. Corinthians que vem com esquema diferente hoje, 3 zagueiros, vai ser muito pressionado, mas 1-0, um gol de diferença, decisão para os pênaltis, o empate é do Corinthians, Ricardo. Está com o seu veículo sem seguro e sem proteção? Não marque bobeira. Chame a Fusion Proteção Veicular. Planos a partir de R$75,90 mensais. Fusion Proteção Veicular. Comprou, protegeu, priorizou. Já já a bola vai rolar, 21 horas e 30 minutos em Lima, no Peru, Estádio Monumental. Você vai acompanhar a melhor transmissão do rádio. É jogo do Timão pela Copa Sul-Americana. Neste momento em Lima, 21 graus. E a temperatura, a umidade relativa do ar é de 70%. Antes do nosso Rogério Veloso com a expectativa, sua opinião para essa partida que foi, pelo menos até por volta das 5 horas da tarde, 5 e meia, ameaçada de não acontecer. Insegurança bateu na delegação do Corinthians devido aos incidentes da última semana do primeiro jogo na Neoquímica Arena, envolvendo a prisão de Sebastián Avelino Vargas, preparador físico do Universitário, flagrado em supostos atos racistas, está preso na capital e o clima tomou conta de torcedores, a ida do Corinthians ao estádio, enfim, o Leonardo Rafael traz detalhes e informações desse jogo que até então estava ameaçado. Diga, Léo. É, exatamente. A segurança, a polícia local informou o Corinthians que o Corinthians poderia ser pressionado pelos torcedores, apedrejado o ônibus e com medo, a equipe, a diretoria do Corinthians fez a seguinte questão: a gente não vai pro jogo. Só que não indo pro jogo teria essa questão de WO, algo que já foi descartado. Mas se não houvesse segurança, Corinthians ameaçou sim não jogar. Só para lembrar, o preparador que foi preso em São Paulo e continua preso na capital, ele fez gestos racistas à torcida corintiana. Logo após o jogo, o Universitário soltou uma nota no dia seguinte, dizendo com a seguinte mensagem, abre aspas: nas últimas horas, a honra de um profissional de nosso clube tem sido manchada. Sebastián Avelino tem sido tratado como um delinquente no Brasil, passando a noite detido, o que consideramos como algo inadmissível. Ricardo, otimistas, ainda houve uma frase que eles utilizaram: ultrapassaram todos os limites. No último jogo da equipe na sexta-feira pelo Campeonato Peruano, eles entraram inclusive com um cartaz, uma faixa em apoio ao preparador, escrito "Estamos contigo, Sebastián". Vale lembrar, né, que tem sido uma frequência, isso nos jogos sul-americanos, essas ofensas racistas, com o Vini Júnior também, mas tá aí. Mundo em que estamos vivendo tá de pé pra cima. Banana engolindo macaco e poste mijando no cachorro, Ricardo. Leis brasileiras que precisam ser respeitadas. Aqui não é a casa da mãe Joana. E você entra, faz o que quer e vai embora, simplesmente. Não foram supostos atos racistas. Foram atos racistas. As imagens estão aí percorrendo as redes sociais. Por isso, o cidadão está na cadeia. Já já a bola vai rolar. Universitário e Corinthians. Na Ótima FM, com a opinião de Rogério Veloso. A que ponto, 2023, ainda temos que conviver com esse tipo de situação, hein, Rogério? Boa noite. Boa noite para você, Ricardo, ao Léo, ao Rafa, aos nossos ouvintes, a você que nos acompanha pelo YouTube. Só que isso não vai representar dizer o fim de atos racistas. Pelo contrário, é só mais um capítulo desse roteiro ridículo, grotesco, de um profissional que trabalha no futebol, que deve dar exemplo e que, por um motivo ou outro qualquer, vai lá e faz essa palhaçada. A lei está aí para ser cumprida. Aliás, no Brasil existem muitas leis. O que falta realmente é isso, é colocá-las em prática. Na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai, tem que ser cumprida a lei. Agora, se acha no direito de chegar aqui, com licença, eu falo o que quero, faço o que quero e vou embora dando risada? Não é assim. Mas que esse não será o último, pelo contrário, longe disso, não será o último ato racista. Olha, agora no Brasil, se fizer, tem cadeia. Não foi. Infelizmente, não foi o último capítulo desse roteiro, repito, ridículo, que já passou da hora de acontecer alguma coisa. O clube, às vezes, é punido. É, agora, a pessoa que pratica o ato também tem que ser responsabilizada. Aí vem um país, ou pelo menos uma torcida de um time lá do Peru e se manifesta, e quer dizer que concorda? Tá certo? O que ele fez tá certo, por isso? Ameaçaram apedrejar o ônibus da delegação corintiana a tal ponto de que a polícia disponibilizou o seu ônibus. Isso é ridículo. Uma delegação, um time de futebol do Brasil, ter que chegar no estádio para jogar uma partida de futebol, viajando, se deslocando do hotel num ônibus da Polícia Militar. Gente, para com isso, só fico pensando o seguinte: se o Corinthians eliminar o Universitário com 80 mil pessoas revoltadas, primeiro com a eliminação, se isso acontecer, e depois com tudo que foi falado, aí o Corinthians vai ter que deixar o estádio no ônibus da polícia. Tenho a certeza disso, viu, Ricardo, em relação a este assunto. E sobre o jogo, Rogério? Em relação ao jogo que nós vimos aqui, baseado na escalação das duas equipes, o Corinthians um pouco mais cauteloso, vai com três zagueiros, evidentemente com o regulamento embaixo do braço, mas o seu torcedor está confiante com a presença de um dos titulares desse time. Oito titulares estão sendo poupados. Corinthians está na fase semifinal da Copa do Brasil, tem jogo importante e grande semana que vem, tem que poupar mesmo. Até porque venceu e tem uma pequena vantagem nessa partida e não pode correr o risco de lesionar alguns de seus jogadores para encarar a equipe do São Paulo, e tem também pela frente uma reação necessária no Campeonato Brasileiro. Então o Luxemburgo está certo em colocar esse time em reserva, contando com a presença do Roger Guedes, que dá um pouco mais de ânimo, de esperança a esse torcedor, que o Corinthians não vai ficar só atrás, pelo contrário, na base do contra-ataque pode surpreender. Eu acredito até que o Corinthians vai surpreender a equipe do Universitário. Se o time do peruano entrar com esse pensamento, preparador físico, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, perde o jogo, mesmo porque não terá o seu principal atacante nessa partida, Ricardo. Esse Rogério Veloso, a opinião importante, forte e segura no microfone da Ótima FM. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, tintas e muito mais é na BC Casa e Construção. Torneira Bica Móvel Parede Alfa Esteves, só R$ 75,90. Ligue 3202-7820. ABC Casa e Construção, Rua Palaibura 258. A melhor escolha para economizar na sua obra. O destaque da central. Central Ótima de Esportes, que acompanha toda esta movimentação do futebol. Lembrando, o vencedor deste duelo vai enfrentar o time argentino do New Old Boys na fase oitavas de final. Sul-Americana, tem brasileiro classificado, tem todas as informações do futebol, do esporte, nesta terça-feira, 18 de julho de 2023. Alô, Leonardo Rafael. Exatamente, tem brasileiro classificado para as oitavas da Sul-Americana. O América Mineiro, que no primeiro jogo perdeu fora, lá no Monumental de Santiago, pro Colo-Colo, perdeu por 2-1. Hoje aplicou uma goleada, 5-1, para cima do Colo-Colo. Mastriani novamente. E aí o Saldívia contra, deu os números finais, América 5, Colo-Colo 1. Estamos tendo neste momento, inclusive acabou de sair gol, Estudiantes vencendo o Barcelona do Equador. Esse jogo ficou empatado, tivemos um empate no primeiro jogo, melhor dizendo, Barcelona de Guayaquil venceu por 2-1 e Estudiantes está vencendo 1-0, esse resultado que leva aí para os pênaltis. Ainda teremos na quarta-feira Emelec, Sporting Cristal, Botafogo e Patronato, Audax Italiano e Nublense, esse jogo na quinta-feira. Estudiantes e Barcelona de Guayaquil estão jogando. Tigre e Libertad são jogos aí da Copa Sul-Americana, os playoffs da Sul-Americana. Que tem ainda hoje, Ricardo, Série B. Série B, o Tombense está vencendo o CRB por 2-1. Chapecoense 1, Ituano 0. Ponte Preta e Juventude entram em campo um pouquinho mais tarde, às 9:30 da noite. Principais jogos desta terça-feira, movimentando o futebol brasileiro e também sul-americano. E a partir de agora, você vai interagir, vai participar conosco. Vamos formar a maior plateia esportiva do rádio de todos os tempos em mais uma jornada esportiva com o time mais otimista do rádio. Quero o seu palpite para o jogo, valendo prêmios amanhã com o nosso Leandro Mendes, a partir da 1:00 PM. O palpitão está no ar e você manda o seu recado para cá até o término do primeiro tempo. 997-21-21-21. Você participa conosco, lembrando, nosso código de área é o 12. Vai palpitar, vai concorrer a prêmios e vai dar o ar da graça, vai entrar na nossa jornada esportiva. O vale inteiro, o Brasil tá ligado na Ótima, não é isso, Léo? Exatamente, muita gente participando, deixando aqui os seus palpites, né? E o sorteio amanhã no programa do Leandro Mendes, ele vai estar anunciando os ganhadores. A Sheila Amaral, que vai ser 2-1 pro Timão, ela que é de Cana, São Paulo. Thiago Santos, 2-0 pro Universitário, ela de Guararema. Em Jacareí, a Rosalina, 2-2. Tá aí a galera dando seus palpites pro jogo de hoje, Ricardo. Participe do melhor do futebol aqui na Ótima FM. Timaço em campo para mais uma jornada futebol da Copa Sul-Americana. Com os trabalhos técnicos também do nosso canal do YouTube, o nosso Rafael Costa. Com a coordenação de Heber Campos. Timaço esse comandado por Elite Sandri. Assim está formado o melhor time de esportes do rádio. 14 minutos para a bola rolar no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Noite de Copa Sul-Americana, vale vaga para as oitavas de final. E você vai curtir na Ótima FM, no rádio, na internet, em todas as plataformas digitais. Mais um jogo para você no futebol 2023. E vamos de imediato escalar os times para o jogo. Começando pelo time peruano. Aí vem o Universitário, Leonardo. Leonardo Rafael. Universitário preparado para o jogo de hoje, vem a campo com o garoto, 21 anos, também camisa 21, Romero. Corzo, 29, camisa 3, Riveros. 5, Di Benedetto. 27, Cabanillas. No meio de campo, 18, Urenha. Quispe, 36. A 16, para Pérez Guedes, que não é primo do Roger Guedes, não. Polo com a 24. Urruti com a 11. E Herrera, camisa 15. É o time do técnico Jorge Fossati. Esse é o time peruano, Universitário, escalado no futebol da Ótima FM. Está com o seu veículo sem seguro e sem proteção, não marque bobeira. Chame a Fusion Proteção Veicular. Planos a partir de R$ 75,90 mensais. Fusion Proteção Veicular. Comprou, protegeu, priorizou. A Ótima FM está escalando os times para o jogo do Estádio Monumental em Lima, no Peru. E agora é hora de escalar o time do povo. Ainda falta em sua galeria o título da Copa Sul-Americana. Garantiu vantagem, venceu o primeiro duelo e já está preparado, escalado e definido. Aí vem o Corinthians, Leonardo. Timão vem a campo com o goleiro grandalhão Carlos Miguel, 22. Lateral direito, Rafael Ramos com a 2. Três zagueiros, Bruno Mendes, 25. Murilo, 34. 14 para Caetano. E na lateral esquerda, 21, Matheus Bidu. No meio de campo, Juliano, camisa 20. Juan Oliveira, 33. E na frente, Adson com a 28. Roger Guedes com a 10. E Felipe Augusto, camisa 41. Técnico Vanderlei Luxemburgo. O Coringão na pedra escalado para o jogo em Lima. Vamos à arbitragem. Fique de olho no apito. Quem comanda o jogo no Peru, Leonardo Rafael? Arbitragem colombiana para o jogo de hoje. Apita Vilmar Roldán. Árbitro experiente, seguido dos seus assistentes. Assistente 1, Alexander Guzmán. Vilmar Navarro. O quarto árbitro, Carlos Betancourt. E na salinha do VAR, chileno Ângelo Hermosilha. É só conferir, equipes prontas e definidas para o jogo. Tempo de ouvirmos o comentarista Rogério Veloso com a sua palinha, com as possibilidades de Universitário e Corinthians para esse jogo que vale vaga nas oitavas de final. Repito, o vencedor vai enfrentar na próxima fase o time argentino do New Old Boys. Time tradicional da Argentina, sem dúvida nenhuma. A Argentina é sempre chata, enroscado, né, enfrentar. Com toda a rivalidade Brasil-Argentina, tem favorito? Comentarista Rogério Veloso. É, pelo esquema montado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians, na minha opinião, vai optar por esta estratégia de contra-ataque. Fortalece o sistema de marcação, três zagueiros. No primeiro jogo vencido pelo Corinthians na Arena, o esquema que o professor utilizou foi o 4-5-1. Agora teremos o 3-5-2, com a presença do Roger Guedes e também do Felipe Augusto, que fez o gol que deu a vantagem para o Corinthians na primeira partida. Ou seja, ele fortalece esse sistema de marcação, tendo Bruno Mendes, Caetano e o Murilo, dois laterais que, primeiro, dois alas aí nesse esquema, que marcam bem. Gosto da presença desse, que estava um tanto quanto que queimado, né, depois da saída do Vitor Pereira, né? O Rafael Ramos foi indicado por ele, é um bom lateral. O jogador não tem culpa, né? Ele foi indicado, veio, mostrou serviço, mas aí o Vitor foi embora, ficaram chateados e sobrou pro Rafael Ramos. Teve o caso de racismo com o jogador também, que, né? Também sofreu exatamente, né, essa questão, né? É lamentável, aí ficou um pouco da mancha, né? Foi com o Edenilson, né? Do Internacional. Do Inter, naquela partida com o Inter, né? Não ficou provado, mas ficou uma mancha ali e tal, e isso ficou um tempo na geladeira e agora tá reaparecendo aí com o Vanderlei Luxemburgo. A lateral esquerda, o Matheus Bidu. E o sistema, né, de marcação, o setor de meio campo, o Luxemburgo, ele tira um meio campista, no caso o Matheus Araújo, tirou também o Biro e sacou o Pedro, atacante. É, o Juan Oliveira ganhou a preferência para essa partida, vai compor ali com o Adson, né, e o Juliano, que hoje será o capitão do Corinthians. Gostei dessa formação, é claro que pesa também a questão do entrosamento, mas é uma boa escalação, é um bom sistema montado pelo Luxemburgo, que sabe que do outro lado o Universitário vem desfalcado do Alex Valera, foi expulso na primeira partida, é o principal atacante, né, do Universitário, e é claro que isso vai fazer falta, mas o Universitário embalado, pressionado aí por 80 mil, todos os ingressos foram vendidos, 80 mil torcedores, vem para cima, e aí a armadilha está preparada por parte do Corinthians, espera, dá a bola ali, né, pro seu adversário e vai no contra-ataque com o Roger Guedes, que tá vivendo um excelente momento. É um jogador que até pix, né, o torcedor corintiano tá querendo fazer para que ele não vá atuar, por exemplo, no futebol árabe, né? Os árabes estão abrindo aí os cofres, muito dinheiro para levar Gustavo Gomes do Palmeiras, o Roger Guedes do Corinthians, essa turma toda. Mas o Roger Guedes hoje é jogador do Corinthians e olha, vai ser importantíssimo nesse esquema. Acredito no Corinthians que seja um empate para sair classificado. Estamos falando aí também na parada. Só $550 mil em jogo, né, valendo a classificação, algo em torno de quase R$2,5 milhões de reais para essa classificação, viu, Ricardo? Jogadores posicionados vão adentrar ao gramado do Estádio Monumental, que com certeza é o maior estádio do futebol peruano. Recebeu em 2019 a decisão da Copa Libertadores da América com o título do Flamengo. Gabigol brilhou sobre o River Plate no bicampeonato do time rubro-negro. Universitário todo de branco, Corinthians vai jogar esta noite, Leonardo, Rafael e ouvintes, com o seu uniforme de número 2, camisas pretas, calções pretos, todo de preto, timão do povo. Exatamente, Corinthians está aí preparado e o Rogério. Essa camisa tão tradicional do Corinthians, bonita, né? Eu acho que tem que ser utilizada mais vezes e hoje vai ser utilizada para esse jogo decisivo contra o Universitário. O Rogério falou sobre o Rafael Ramos. Rafael Ramos, ele diz que crê em volta por cima no timão. Ele diz que nunca, desde quando foi contratado pelo Corinthians, nunca chegou ao seu melhor nível. E ele disse ainda, finalizando, quando as pessoas acham que eu estou sem vida, eu apareço. Está aí ele recebendo mais uma oportunidade. Lembrando que essa é a 8ª participação do Corinthians na Sul-Americana. A melhor campanha foi em 2019, quando o Timão chegou até a semifinal, mas acabou eliminado pelo Independiente Del Valle. Última participação foi no ano de 2021. Já o time do Universitário, ele, a última vez que derrotou um clube brasileiro foi em Lima há 12 anos, quando bateu o Vasco por 2-0, Ricardo. E o Rogério falava sobre a questão financeira, importante conquistar a Copa Sul-Americana. O campeão garante uma vaga direta para a Copa Libertadores, não vai para a fase pré, vai diretamente para a fase de grupos. E a partir de agora, existe um encontro, inclusive o jogo vai acontecer amanhã, entre o campeão da Liga Europa contra o campeão da Sul-Americana. Amanhã teremos na Espanha Sevilha, Independiente Del Valle. Então, a partir de agora, o campeão da Sul-Americana tem mais um duelo, mais um desafio internacional pela frente. Então, Copa Sul-Americana, que a princípio se esperava também no novo formato do Mundial de Clubes que acontecerá a partir de 2025, vai ser adotado pela FIFA. Talvez esse seja a última edição, né? A última edição desse formato do Mundial de Clubes, mas se esperava que o campeão da Sul-Americana pudesse participar. Isso não vai acontecer. Mas um torneio interessante, não chega aos pés, evidentemente, do nível da Copa Libertadores da América, mas não deixa de ser uma conquista importante, relevante para o futebol internacional e dá vaga aí para Libertadores, este novo desafio, enfim, se torna um campeonato cada vez mais interessante, não, Rogério? Sim, sem sombra de dúvidas, além da questão financeira, né? Você vai galgando aí novas posições, vai buscando colocar na vitrine jovens talentos, como o Corinthians tem aproveitado bastante essa questão, né? E aí passa pelo trabalho de Vanderlei Luxemburgo, que já trabalhou com grandes jogadores, foi técnico do Real Madrid, na época da Parmalat no Palmeiras, aquele esquadrão só fera, depois do próprio Corinthians, de Rincón, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Diedilson e por aí vai. Hoje, o Luxemburgo, recentemente no Palmeiras, ele conseguiu revelar Danilo. Quanto que o Danilo gerou de receita para os cofres do Palmeiras? Ah, não, é o Patrick de Paula, De repente ele bateu o olho com a experiência, né? Apurada que tem o Vanderlei Luxemburgo. Eu quero aquele garoto lá. Estão falando do Patrick, eu quero o Danilo. Danilo hoje está no futebol inglês. Muito dinheiro deixou nos cofres do Palmeiras. E aí ele vai pro Corinthians e revela mais e mais jogadores. Quer dizer, é o trabalho, né, do treinador. Tá lá para isso também. Diante até de dificuldade financeira para contratar medalhões, o Gabriel Moscardo tá aí o exemplo. Desde os 11 anos, passou por todas as categorias de base do Corinthians. Ele que é do Vale do Paraíba. O Edu Vergueiro, atual auxiliar do Danilo no Sub-20, foi quem descobriu o jogador, sabe aonde? Aqui em São José dos Campos. Ele fazia parte do projeto Atleta Cidadão. É de Taubaté, estava aqui no projeto Atleta Cidadão, foi visto pela primeira vez pelo Edu Vergueiro, não teve sequência no primeiro momento. Quando o Edu veio atrás, onde está o garoto? Treinando uma escolinha de futebol lá em Taubaté. desanimado, chateado e tudo mais. Garoto, vamos lá pro Corinthians, você topa? Vambora. Tá lá hoje com 17 anos de idade, com um contrato renovado até 2026 e sendo elogiado pelos principais jornais espanhóis. Esse garoto já tá no futebol europeu. E tava onde? Aqui, ó, no Vale do Paraíba. Nem São José, nem Taubaté, ninguém aproveitou o garoto. Tá lá no Corinthians e vai gerar receita graças a esse trabalho que começou com o Edu Vergueiro, passando pelo Luxemburgo, que teve coragem de colocar no garoto de 17 anos. Toma, garoto, vai lá, se destaca. Tá matando a pau no Corinthians, viu, Ricardo? E quando é bom, e quando tem personalidade, meu amigo, rapidinho, né, se torna aí um grande jogador e por pouco tempo fica no futebol brasileiro, porque a janela, né, o futebol europeu, os empresários, hoje temos muitos empresários, internet que acompanham a internet, né, enfim, o futebol brasileiro é visto no mundo inteiro, então isso facilita muito, eu concordo plenamente com você. E é de uma família alicerçada, uma família tranquila, bem financeiramente, o garoto tranquilo, viu, é um garoto tranquilo. E olha, já, não só Europa, seleção brasileira. Esse é o caminho. A sua informação, Leonardo. Vamos lá, o menino está com um contrato renovado, como diz o Rogério. É destaque não só fora, entre também os jogadores do Corinthians, né? O Renato Augusto acabou elogiando o garoto recentemente. O Cássio até teve uma brincadeira que ele falou assim: eu não vou nem comentar muito desse menino, porque senão vem aí o time lá da Ucrânia. Você sabe, né? Vem lá e já faz um... Tem uma parceria bacana com o Corinthians, então não adianta nem comentar. Tá aí o Corinthians preparado. Jogão, a bola vai rolar, Ricardo. Vai começar o jogo, minuto de silêncio, as homenagens ao rei do futebol. Rei Pelé imortal, as homenagens da Comebol. A bola vai rolar a partir de agora, prepare-se. O rádio vai mexer com a sua imaginação. Vem conosco. Venha pra nossa live. Já se inscreveu em nosso canal? Faz parte do nosso time? Tô obrigado. Se ainda não, se inscreva. youtube.com/RedeOtimaFM. Venha fazer parte da torcida mais otimista do rádio. Esse é para-raio também. Viu? Mar Rondan da Colômbia. Acerta os últimos detalhes. A emoção do futebol. Prepare-se para as coisas que eu vou lhe contar. É jogo do time do povo. É mais uma transmissão da Ótima FM. Tudo certo, seu juiz? Autoriza o árbitro. A bola corre solta em Lima. Se a bola rola e se tem emoção, eu estou aqui. A emoção do futebol arrebentou pro Corinthians bater pelo lado esquerdo sem pressa alguma, bateu os Bidu. Corinthians tem a vantagem, joga pelo empate e venceu a primeira por 1-0. Vai movendo a posse de bola, bateu os Bidu. Tomou distância, arremessou, buscou Juliano, a bola passa por ele e disputa Roger Guedes, brigou por ali, Corso, tira, a bola sobra, briga a equipe do Corinthians na contramão, vai voltar o time do povo, sai jogando Bruno Mendes. De primeira virando a bola para Rafael Ramos, sai o lateral, o português, ele tenta o toque, chega na marcação, chegou disputando ali o Cavalinhas, a bola vai para fora, desviando o lateral esquerdo do Universitário, bola pra fora, arremesso pro Corinthians cobrar. Vem pra nossa live, vem pro rádio, no FM do seu radinho de pilha, FM 90,3 e nos 95,5 pra todo vale. Rede Ótima FM comandando o futebol. E arremesso pro Corinthians, arremesso com a bola de errado, rasga de qualquer maneira, pega mal na bola por ali o jogador Riveros, tirou dali de qualquer maneira, a bola vai pra fora, é arremesso pra equipe do Corinthians cobrar. Vai pra bola o Timão, vai movimentar a posse de bola, vai arremessar na grande área. Toma distância por ali. Wesley Safadão. Estiloso ali o Riveros. Arremessou o Corinthians. Rafael Ramos arremessou. Tentou subir, a zaga tirou completa de cabeça por ali. Urenha. A bola vai sobrar no meio de campo. Tenta pegar na sobra a equipe peruana. A bola vai voltar pro Timão. Recomeça a zaga corintiana. A bola solta por dentro para Caetano. Virando o jogo. Sai tocando com Bruno Mendes. O uruguaio despacha a bola buscando o campo de ataque. Chega a zaga, corta de cabeça. A bola vai ficar no meio de campo. Vai sobrar ali. Tenta por ali a jogada. O Di Benedetto chega. A marcação, briga o Corinthians, recupera Juliano na briga, deixa no meio, sai jogando. Adson perdeu a bola, recupera a equipe peruana, sai jogando. Dribla, sai da marcação no primeiro, tenta jogar no Quispe, chegou a marcação, tentava por ali o Ruti, caiu no solo, camisa 11 do Universitário. Parado, julga a primeira falta marcada, Leonardo. Exatamente, ele que diz que não apresentou o melhor futebol ainda. Rafael Ramos chegou atropelando ali o Ruti. Falta, tá com muita vontade, o garoto atropelou. Falta já batida pelo Universitário. Sai jogando o time do Universitário. Universitário, olha pra Corzo. Corzo larga a ponta, vem pela meia, tentava ali com o Quispe. Chega a marcação, briga pela posse, bola, equipe peruana, trabalha, bola solta aqui na meia direita. Bola pra Quispe. Quispe domina, virando o jogo, transição é feita pela meia esquerda. Ele domina, recolhe, tenta a jogada, vai pra cima, pé direito, levantamento do peito, escora, entrada na área, tenta por ali, equipe peruana. A bola é trabalhada pelo lado esquerdo com Cabanilhas. Cabanilhas domina, passa o pé sobre a bola, pé esquerdo, bateu, é travado. Chega a marcação por ali. Rafael Ramos pra conter o avanço, bola pra fora. Arremesso já cobrado, vem a equipe peruana. É tentar jogada pelo lado esquerdo. Tentou Urenha, chegou derrubada, a bola sobrou pelo lado esquerdo. Cabanilhas, cruzamento na grande área, pega de qualquer maneira, tira Juliano. Tira o perigo, tira da grande área. A bola chega a sair, sai pelo lado de lado, bola pro lado esquerdo, bola pra fora. Arremesso já cobrado, tem pressa o time peruano, sai pro jogo. Bora soltar da cole por ali. Esse é Corso. Ele abre o jogo, solta a bola do campo de defesa, recomeçando por ali com Riveros. Riveros domina, abre o jogo, solta a bola aqui pelo meio de campo, trabalha com o Diver Dedo. Vai voltar a bola, recomeça, trabalha por ali. Riveros. Riveros domina, soltando pra Corso. Corso domina, tenta a jogada, tapa de primeira. Ele solta a bola na ponta direita, tenta a equipe peruana, bola solta do campo de ataque, tenta a jogada por ali pela ponta direita. Tenta Pérez Guedes, brigou, a bola espirrada, vai sobrar aqui pelo lado direito, tenta para ali e segurou, chegou a marcação, a bola vai pra fora. É arremesso para a equipe peruana, último toque do Corinthians, arremesso para a equipe peruana cobrar. Movimenta, posse de bola por ali, Pérez Guedes. Domina, ele sai na finta, pega esquerdo, tenta um passe lá de graça. Corta de qualquer maneira com a perna esquerda, Rafael Ramos. Parte para frente, a bola vai sobrar, tenta de mão. Felipe Augusto pega a sobra aqui na metade do campo contra três. Pega esquerdo, vai voltar a bola, naciona, ajeitando a bola para Rafael Ramos. Por dentro sai Juliano, recomeça o Corinthians. Sai jogando o Bruno Mendes, rolando a bola aqui no lado esquerdo, sai tocando o Corinthians. Recolhe por ali, Murilo domina, aperta a marcação, ele solta por dentro, trabalha ali com o Juliano. Juliano domina, deixa a bola pelo lado esquerdo, sai com o Timão. Placar de 0-0, Edson volta a bola, recomeçando mais atrás. Sai com o Matheus Bidu, ele rola a bola, sai tocando com o Bruno Mendes, aperta aqui pela direita, Caetano tenta, volta Edson, sai jogando o Corinthians, sai jogando o campo de defesa. Aperta a equipe peruana, saída de jogo aqui, desafoga Bruno Mendes. Já mete bola na vertical, solta a bola, tenta, finta, recolhe com o time do povo, tenta Juan Oliveira, perdeu a bola, sobrou no ataque, Quispe dominou, ajeitou a bola, chega, chega, Murilo tira dali, recuperação quase, o time peruano chegou, Roger Guedes tentou passar pela marcação, corta de qualquer maneira, festa Riveros, a bola vai sobrar pela ponta direita, tenta chegar a equipe peruana, placar de 0-0, jogada pela ponta direita, tenta a jogada, Pérez Guedes tentava na entrada na área, a bola vai se perdendo pela linha de fundo, bola no vazio, chegada do lado direito ali, do Polo, camisa 24, na tentativa aí do time peruano, diga Léo. É, no lance anterior, o Herrera, a sorte foi que ele errou o passe, né? Se ele acerta o passe, o Ruth sairia na cara do goleiro Carlos Miguel. Sorte do Corinthians, tiro de meta, tem o Timão. E atenção, torcedor da Ótima, informa o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, marcando 5, primeiro tempo. Copa Sul-Americana em Lima, Universitário 0, Corinthians 0, Leonardo. Na Copa Sul-Americana, o América Mineiro venceu o Colo-Colo por 5-1. Jornada Esportiva. Ótima FM. Sai o Corinthians, nome do garoto Caetano. Recolhe do campo de defesa, ajeita a bola de primeira para Murilo. Murilo sai tocando pela tangente pelo lado esquerdo, encosta o garoto Edson. Ele prefere por dentro para Roger Mendes, titular do Corinthians. Decidiu a alternativa, ele abre o jogo, solta a bola na ponta esquerda, trabalha por ali, tenta o Corinthians. O Oliveira solta do lado esquerdo, Roger Mendes pegado ali, jogo parado. Pegaram ali o jogador Watson, parado, a falta pro Corinthians pela briga. Diga, Léo. Exatamente, Di Benedetto puxou, ele passaria livre, o garoto do Corinthians, o Watson, sairia ali no meio de campo com uma grande situação pro Corinthians, mas foi puxado, tem falta o Timão, quem sabe na bola aérea, o primeiro do Corinthians, vem bola na área. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, cintas e muito mais, era ABC Casa e Construção. Torneira Bica Móvel, parede alfa, esteve-se só R$ 75,90. Ligue 3202-7820. ABC Casa e Construção, Rua Paraibuna 258. A melhor escolha para economizar na sua obra. É falta pro Corinthians. Vem pra cobrança. Autorizado, lado esquerdo, tenta ali por ali, Matheus Bidu. Vai pra bola, autorizado, pé direito, levantamento na grande área. Sai o goleiro, soco Romero, tira. A bola viva, tenta chegar na equipe peruana, brigando pela posse de bola, o garoto Watson do corpo chega a marcação, dribla bem, escapa da marcação, sai bem da marcação do Cabanilhas, pela jogada tentou para Roger Guedes, chegou no desarme, vem para conter o avanço de Benedetto, bola para fora, arremesso para a equipe do Corinthians cobrar. Corinthians mais em cima, vai trocando passes, vai chegando bem nesse comecinho de jogo, já já Rogério fala dos 10 minutos iniciais. É arremesso Corinthians, Rafael Ramos do comando para Roger Guedes, tentou deixar a bola bate, explode novamente do Cabanilhas, vai para fora, é arremesso para a equipe corintiana cobrar. Vem pra sucesso de mão. 7 jogadas, primeiro tempo, Rafael Ramos. E escora Roger Guedes, a Rafael Ramos domina, tenta o toque curto, corta, sai jogando a equipe peruana. A bola é solta ali pro Vult. Chega a marcação, trava no meio do caminho, bate a zaga corintiana, a bola clica, vai sobrar na grande área. Vai disputar Felipe Augusto, sai do gol. Romero, goleirão, fica com a bola. Sai tocando a equipe do time do Universitário para no campo de defesa. Bola para Paulo. Paulo domina, sai tocando aqui no campo de defesa. Olha aqui na sua intermediária, ele solta a bola, trabalha com Corso. Corso domina, pé direito, aperta a marcação, aperta a saída de jogo, trava bem a saída Felipe Augusto. Bola vai para fora, é arremesso para a equipe do Peru bater lado direito do seu campo de defesa. Está com seu veículo sem seguro e sem proteção, não marque bobeira. Chame a Fusion Proteção Veicular. Planos a partir de R$ 75,90. Fusion Proteção Veicular comprou, protegeu, priorizou. Corinthians, por dentro, o Oliveira apenas jogar, até o livre por passe desarmado. A bola vai sobrar no comando. Atenção, avança o ataque, tenta a jogada por ali. O Rudi Herrera. Herrera domina pela meia, tapa de primeira para Polo. Polo chegou, pé direito, vai cruzar, bateu, a bola explode no Bidu. Vai pela linha de fundo, escanteio pro time peruano, Léo. Chegou bem o time peruano, grande triangulação. Polo na direita foi tentar fazer o cruzamento. Matheus Bidu com corte providencial, vem escanteio, vem o Universitário pra cima do Corinthians. Vem Polo pra cobrança de escanteio, vai levantar a bola na grande área. Zagueiros Ribeiro de Benedetto vão pra grande área. É chance na bola parada. Encosta por ali também o Quispe. Vai pra cobrança, Polo, levantamento na grande área. Subiu a zaga, Murilo corta. A bola vai sobrar, Adson. Disputa o time peruano, a bola vai sobrar no lado esquerdo, Matheus Bidu. Deu bote, Polo, a bola ganhou altura, sobra do peito, Juliano nessa grama de voleio, tira com a perna esquerda. A bola vai voltar, sobra de bola da equipe do Universitário. Bola por dentro, trabalha. Oranha domina, tenta a jogada, passa o pé, sobra a bola, virando o jogo, solta a bola com Camarilhas. Camarilhas domina, na verdade, o Demenedito. Vai voltar a bola, recomeça o campo de defesa. Sai tocando o time peruano, a bola com Riveros. Riveros domina, soltando a bola para Corso. Corso domina, acha o espaço, solta a bola na ponta direita para Pérez Guedes. Domina, tenta a frente, antecipa Matheus Bidu, corta, sai tocando o Corinthians. Adson não tá mais comigo, rola a bola para Juliano. Juliano domina, voltando a bola para Murilo. Murilo domina, voltando a bola, recomeça ali na linha, na pequena área, bate de qualquer maneira. Bom goleiro Carlos Miguel, com a perna esquerda, levantou, cabeceou para baixo, tirou por ali Riveros, a bola sobra, tanto o time peruano, disputa por ali, o Herrera chega à zaga do Timão, corta Juliano de cabeça, alivia, a bola sobra, disputa no alto, Renha briga, sobra, tenta por ali, o Herrera, bola no meio de campo, falta, disputa cabeça com cabeça ali, não parado o jogo, ele entendeu como falta e cartão amarelo aí pro jogador do Corinthians. Diga, Léo. Exatamente, pro Juan Oliveira. E a impressão foi, o árbitro teve a impressão que ele subiu com o cotovelo, com os braços abertos, cotovelada no Urenha. Não acabou nem acertando, mas levou o cartão amarelo ali, o camisa 33 do Corinthians. Primeiro cartãozinho com 10 minutos de jogo no Estádio Monumental em Lima do Peru. Vanderlei Luxemburgo já chama o garoto para um bate-papo e o jogo está parado. É falta para a equipe do Universitário. Já já a opinião do comentarista Rogério Veloso. É o começo de jogo, você ligado na Ótima FM, você ligado no Sonzão da Ótima, 90,13 dos 95,5 na Copa Sul-Americana. É falta, é de longa distância, vai para a cobrança da falta, Urenha, vai para a cobrança pela meia esquerda, partiu para a bola, levantamento feito de cabeça, agachado, tira Juliano, a sobra, vai bater para o gol, Polo bateu com a perna direita, pega a mão na bola, bola vai se perdendo pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Corinthians. Rogério Veloso, quer ouvi-lo? 10:50, primeiro tempo, Universitário 0, Corinthians 0. Gosta da postura do Timão até aqui, Rogério? Até me surpreende, começou propondo o jogo, não recuado, esperando a pressão para explorar o contra-ataque. Esse cartão para o Juan Oliveira foi merecido muito cedo. O garoto agora há pouco falhou no lance, deu um contra-ataque perigoso para a equipe do Universitário, por isso Luxemburgo chamou ele rapidamente ali na beira do campo para passar um pouco mais de tranquilidade. Os dois times estão jogando no mesmo esquema tático, 3-5-2. Eu vou falar uma coisa para você, se essa bola chegar para o Roger Guedes no contra-ataque, ele, no mano a mano com esse camisa número 3, o Riveros vai levar vantagem. A zaga do Universitário está jogando em linha. O Roger Guedes, lançado em velocidade, vai levar vantagem, aí o Corinthians tem a chance de sair daí com um bom resultado. Ricardo. Amarelou pro Corso aí, Leonardo. Exatamente, num contra-ataque ele impediu o Roger Guedes, Corso, o 29 amarelo pra ele. É falta pro time do povo, na bola por ali, autorizado Matheus Bidu e também O Juan Oliveira, é chance que é que bate essa falta. Atenção, vem pra cobrança. Autorizado o Juan, levantamento de cabeça. Afasta a zaga, tira. Sobra Juliano, pega a sobra. De Jadson de primeira, pro meio da área. Cabeçou pra trás, Ribeiro. Sai do gol, Ribeiro. A marca no pênalti, zagueirão. Cabeludo, cabeçando pra trás. Que perigo, Leonardo. É, quase, quase. Se ele não, ele for um corte providencial. E até te fazer a pergunta se esse cabelo não atrapalha, o Ricardo. Bastante. Parece o Wesley Safadão no tempo de garota safada. Cortou o que seria um lance de perigo pro Corinthians. Como é que é? Garota Safada? É, no começo da carreira dele, o Wesley Safadão tinha uma banda chamada Garota Safada. Ele tinha esse cabelão solto, assim, todo encaracolado, bonito. Sabia dessa. As mulheres ficavam com inveja. Eu não sabia. Sabia dessa, Rogério? Garota Safada? Não sabia. Ele tem uma mistura também de Guita. E aí, Guita com Safadão, deu Riveros. Qual foi o primeiro grande sucesso do Garota Safada, Leonardo? Ah, agora você me pegou, viu? Ah, pois não. Vou treinar. Tá bom. Arnedenso para a equipe do Universitário. Vai o Paulo para a cobrança. Quem é que se apresenta? Ele solta a bola, tenta a jogada. Pérez Guedes domina, tentava voltar. Chega a marcação, explota na defesa do Timão. Bateu no Matheus Bidu, vai para fora. Arremesso. Paulo arremessou, tirou de cabeça. Matheus Bidu completa de voleio. Tiratson. A bola reboteada, vai disputar a equipe do Universitário. A bola sobra, volta, insistiu. Pérez Guedes, cruzamento na grande área. Afasta a zaga. Sobrou, voltou o Universitário. Esticado aqui na entrada da área. Afasta a defesa. Bruno Mendes tira o perigo, não vai ter gol. Falta sobra de bola aqui por dentro, da Colli, tenta jogada para ali o Quispe. Quispe domina, levantou a bola do comando, lançamento é forte. Carlos Miguel sai do gol, goleiro do Corinthians, segura firme. Atenção, torcedor. A ótima informa o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, marcando 13 primeiro tempo. Copa Sul-Americana no estádio Monumental, Universitário 0, Corinthians 0. Diga, Léo. É, mais um gol, na verdade, mais dois gols. Mauro Mendes, o seu segundo no jogo, e Roliezer aumenta para o Estudiantes. Estudiantes 3, Barcelona 0. Olha o Polo, cruzamento, ninguém chegou, mas perigoso. Bola ganhou efeito. Goleiro Carlos Miguel Sola acompanhou. Chegada de perigo aí do Universitário, Leonardo. Exatamente, aquele cruzamento perigoso. Ele foi tentar cruzar, a bola quase foi pro gol. Carlos Miguel tirou com as vistas ali. Tiro de meta pro Corinthians. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, tintas e muito mais é na ABC Casa e Construção. Torneira Bica Móvel Parede Alfa Esteves, só R$ 75,90. Ligue 3202-7820. ABC Casa e Construção. Rua Paraibuna 258. A melhor escolha para economizar na sua obra. Ah, você está falando com ele, com todo o timaço de elite, sempre a ótima comando futebol. Aqui briga pela posse, do Corinthians, Matheus Bidu com o Watson, dois na bola. A bola sobra, espirrada, tira de qualquer maneira, afasta Murilo, sobra do corpo, escola Felipe Augusto para quem vem atrás. Roger Guedes deu de graça para o Quispe, meteu a bola, tentava o Ruth, falta! Atropelado o Ruth, jogou para lá de cartão para o Caetano, diga, Léo. Exatamente, ele fez a parede e já virou para um contra-ataque perigoso para o time do Universitário, mas o Caetano chegou atropelando. Falta bem marcada, cartão amarelo para o 14, zagueiro corintiano. É rápido esse Ruth aí, Rogério. É rápido, é o seguinte, é muito cedo para o Corinthians estar tomando dois cartões amarelos. O que? Nós temos aí 15 minutos. Só que o árbitro tá certo, ele tá aplicando a regra. Tem árbitro que deixa pra lá, não, vai, começou agora, nós já falamos aqui em outras oportunidades. É pra cartão com 1 minuto, 30 segundos, tem que mostrar o amarelo. O Corinthians tá entrando na pilha do Universitário. Olha a chance pro Universitário, a falta no meio da rua. Pérez Guedes autorizado no pé direito, levantamento na grande área. O desvio de cabeça do Di Benedetto, sai do gol, goleiro em dois tempos. Bola do goleirão, vai parar o jogo, vai pegar falta. A falta do ataque contra a defesa aí na chegada do camisa de número 5, é isso? De 15, Herrera. O Herrera, diga lá. Herrera, exatamente. Cruzamento, Herrera. Ele tentou aqui dar aquela casquinha, a bola foi muito alta e aí facilitou para o goleiro Carlos Miguel, que trombou ali com os zagueiros do Universitário. Falta já batida. está com seu veículo sem seguro e sem proteção no Marque Bobeira, sob a Fusion Proteção Veicular. Planos a partir de R$75,90 mensais. Fusion Proteção Veicular. Comprou, protegeu, priorizou. Hora certa no Brasil, você ligado na Ótima FM. 21h46 nesta terça-feira, 18 de julho de 2023. A Ótima comando futebol. Posse de bola para o Universitário. Vai movimentar posse de bola por ali, Urenha. Tentou ali, interessada pelo lado esquerdo, a chegada ali do jogador De Benedetto. Pensou a jogada, preparou, meteu a bola para o Quispe. Quispe domina no pivô da intermediária. Ele volta a bola, recomeça com o Riveros. Riveros domina, tentou o zagueirão, domina com a perna direita, já tenta lançar a bola, buscou o polo pelo lado direito, escola com a perna esquerda, esticou, bateu para o alto. Juliano vai disputar, o Ruth cabeceia para trás. Polo disputa, bola fica para ele, domina, volta a bola, sai jogando, bola por dentro, Corso tenta a jogada pelo meio, sai jogando o time peruano, desafogando a bola com Cabanilhas. Cabanilhas larga a ponta, vem pela meia, tenta o passe, ele solta a bola no meio de campo, gira o corpo, sai bem na marcação. Urenha, Urenha domina, inversão para Polo, Polo domina pela direita, já estica o passe, bateu errado, tá de graça pro Matheus Bidu, tem que aproveitar, sai com o Watson, ele domina na contramão, volta a bola para Bruno Mendes. Bruno Mendes virando para Rafael Ramos, bateu de graça, a bola explode na marcação, volta Bruno Mendes, tira de qualquer maneira, afasta pro time, a bola vai para fora, é arremesso para a equipe do Universitário. E atenção, torcedor, a Ótima informa o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, marcando 17, primeiro tempo. Copa Sul-Americana no Monumental, em Lima. Universitário 0, Corinthians 0, Léo. Campeonato Brasileiro Série B, Chapecoense venceu Ituano por 1-0. E a Ponte Preta, daqui a pouquinho, em frente. Já começou esse jogo. Ponte Preta 0, Juventude também 0. Jornada Esportiva. Ótima FM. Quer falar, Rogério? Não, Ricardo, para dizer o seguinte: o meio de campo do Corinthians está deixando o meio de campo do Universitário trabalhar à vontade. Estão girando. O Adson ainda não entrou no jogo do lado do Corinthians. Eu disse e repito, a zaga do Universitário está jogando em linha. Um Renato Augusto nesse jogo aí ia deixar o Roger Guedes e o próprio Felipe Augusto numa condição muito favorável contra essa zaga do Universitário. E o lado esquerdo do Corinthians, eu falei aqui do Adson e o Matheus Bidu, tem que se ligar. Está forçando bastante o Universitário por ali. Olha o garoto Watson, já rompe a divisória, mete a bola por dentro pro Roger Guedes em timão. Roger dominou, meteu a bola pro Rafael Ramos na direita, cruzamento na grande área, passou, furou, ataque, sobrou, Bidu bateu, a bola explode no corpo, bate no polo, vai pela linha de fundo, escanteio, primeira furada do Felipe Augusto, bola veio certa, certinha pro atacante finalizar. Diga, Léo. Exatamente, no cruzamento do Rafael Ramos, na jogada o Roger Guedes ficou até pedindo para ele cruzar mais um pouquinho à frente. Sobrou pro Matheus Bidu, pegou de primeira, bola travada, tem escanteio, Bidu cobrar o escanteio do Corinthians, bola na área. Olha o time do povo, vem aí pra cobrança de escanteio, Matheus Bidu autorizado, levantamento de cabeça, afasta a zaga, tira Pérez Guedes, bola vai pra fora, liga de fundo, é novo escanteio pra equipe do Corinthians, que joga bem, faz uma boa partida até aqui nesses quase 20 minutos de jogo, 0-0, é novo escanteio pro timão, vai pra cobrança, garoto Matheus Bidu, é titular, jogou Fábio Santos do banco de reservas, lá vem Matheus, pega esquerdo, levantamento na grande área, passa por todo mundo, vai sobrar aqui na entrada da grande área, pega, sobra o garoto Matos, domina com a perna esquerda, escorou, meteu a bola pro Bruno Mendes, vem o zagueiro no ataque, domina, chega a marcação, mas essa bola acabou saindo. Zagueiro do ataque não dá certo, né? Bola vai para fora. Arremesso para a equipe do Universitário cobrar. Você ligado na Ótima FM. Vamos interagir com o torcedor Leonardo Rafael. O torcedor que vem para cá, se inscreve, participa. Torcedor que dá palpites. Torcedor que vai concorrer a prêmios amanhã com o Leandro Mendes. A partir da 1 da tarde na programação da Ótima. Diga, Léo. Rodrigo da Rocha, de Jacareí. 3-0 de mão. A Sirlene, de Jacareí. 2-0 para o Corinthians. Fátima, de Lorena. 2-1 para o Corinthians, é o mesmo placar que acredita o Edivandro, lá de Lorena. Informação para ABC Casa e Construção. Tá todo mundo ligado, curte na Ótima FM. Olha o Corinthians, tentando a jogada, tenta escapar a marcação para ali, o Murilo vai perder essa bola, Murilo. Mas não soube pro azar, hein? Bola tranquila numa dessas, meu amigo. O time pega ali o contra-ataque e mete na cara do gol. Diga, Rogério. Um arremesso lateral. Quase o contra. Arremesso lateral favorável ao Corinthians. Foi mal o Rafael Ramos. Jogou a bola no meio de campo e quase deu um contra-ataque para a equipe do Universitário. Tem que tá focado. O jogo tá favorável pro Corinthians, Ricardo. Mas não, bola pelo lado esquerdo, vai sair jogando o Corinthians 0-0. Bola soltada, corre por ali, Juliano. Juliano domina. Esperava mais do Juliano nessa passagem com a camisa do Corinthians, né? Ele que jogou demais com a camisa do Internacional. Campeão da Libertadores. Tudo bem, faz tempo, é verdade, mas 2010, né? Aquele título do Inter contra a equipe do Chivas Guadalajara. Placar pra alegria de Eric Sandri. Placar de 0-0. Aqui campo de defesa, Arnacoli sai jogando a equipe do Corinthians. Domina Caetano, abre o jogo, solta a bola pelo lado esquerdo, vem Murilo. Já tendo passe na vertical, buscou Roger Guedes do comando. Acompanhado ali pelo Riveros. Tenta a jogada, fez a volta, procura opção. E domina com a perna direita, soltou pro Watson. Watson chegou, chega a marcação, tenta driblar. A bola volta, sobra Juliano, tapa de primeira na esquerda para Bidu. Encostou, pediu a bola, Juan Oliveira, o garoto, solta a bola curta, volta Bidu, atrasa Juliano, domina, para, pensa o jogo, pisa na bola, vai voltar a bola, retrocedendo no campo de defesa, sai jogando, acaentando na roda gigante, já mete bola para Bruno Mendes, vem o timão, expressinho Corinthians nesta noite, bola no campo de defesa, Caetano, passe na vertical para o Watson, não tá mais comigo, solta a bola para Juliano, rolando a bola, pelo lado esquerdo, lá vem Corinthians, para solta Juan Oliveira, avança o garoto, domina, pé direito, vai voltar a bola, começa Corinthians, essa troca de passe que não resulta em nada, tem que aproveitar os vacilos do time peruano pra chegar um pouco mais e incomodar lado esquerdo, lá vem Corinthians, lá vem Juan Oliveira, domina, ele vai pra cima, encara a marcação ali, e do Corzo, tenta jogar, soltou Roger Guedes, chega perto da quarta zaga, bola sobra com o Pérez Guedes, já mete a bola para o Ruti dominar com o ataque armado, mas não tem ninguém pra jogar com ele, pela meia da jogada individual, partiu por dentro, pé direito, já meteu uma bola, soltou pra Herrera do comando, lá vem Herrera, dominou, puxou pra perna direita na grande área, rolou pra quem vem de trás, Pérez Guedes ajeita a bola, soltou Cabanilhas, cruzamento na grande área, desvio de cabeça, afasta a zaga, sobra Polo, vai bater, bateu pro gol, cruzado e fica perto da zaga, olha o rebote pra fora do Quispe, passa a esquerda pra fora do gol, tô falando, tá gostando, de pé em pé, tentativa aí do Quispe, a bola sobrou pra ele, limpa na entrada da grande área, quase chegou o universitário, diga Léo. É, a bola sobrou pro Quispe, no cruzamento, um toque pra dentro da área do Polo, o zagueiro do Corinthians, o Murilo cortou, sobrou pro Quispe, encheu o pé direito, a bola passou ventando a trave esquerda do goleiro Carlos Miguel. Fala, Rogério. E até o Luxemburgo abriu os braços agora no banco de reservas. O time dele simplesmente ficou parado na jogada. Quatro jogadores para marcar um do Universitário e ninguém conseguiu parar. Tem mais aí. Olha o lançamento lá, vem o Ruti do comando. Herrera vai para a grande área. O Ruti rolou para trás. Corta a zaga do Timão. Tava passando livre o Quispe, o corte do Juliano. Providencial, linha de fundo, escanteio, Léo. Falta caprichar nesse último passe. O Ruti errou o último passe que a bola viria açucarada pro Quispe encher o pé. Mas o Juliano, providencial, fez o corte, escanteio pro Universitário. Escanteio Universitário, vem Polo autorizado, pé direito, levantamento na grande, subiu a zaga. Chegava de Benedito, quarta zaga do Timão. Sobraço, Rudo Pia já mete bola, toque errado, recupera de Benedito. Aqui pelo lado direito, solta a bola pra Polo. Polo domina, avança, pisa na bola, encara a marcação do primeiro. Vai retroceder, bola no meio pra Urenga. Ajeita a bola pra Quispe, Quispe domina, avançando a bola, soltando pra Cabanilhas. Cabanilhas domina, da corre, solta a bola, devolve pra Quispe do comando. E habilidoso, camisa 36, bateu de primeira, tentava o Ruti, perdeu a zaga, corta, sai jogando Roger Guedes, complete Rogério. Pois é, Ricardo, e o time do Corinthians estava vacilando demais na marcação, os principais jogadores ali, o Quispe, o Ruti, não tendo liberdade, os laterais ou os alas do Universitário apoiam bastante, esse aqui pelo lado esquerdo, ele que entrou na partida, no jogo lá da Arena, o Cabanillas, tá dando muito trabalho. E o time do Corinthians no meio campo tá dando muito, mas muito espaço, tem que corrigir. Não vai dar nada aí esse ataque do Corinthians. Tem que corrigir urgentemente essa marcação. O Juan Oliveira, o Juliano, só dá o Universitário pelo meio campo, Ricardo. E atenção, torcedor, a ótima informa o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, marcando 25:30 o primeiro tempo. Copa Sul-Americana na Ótima FM. Em Lima, Universitário 0, Corinthians 0, Leonardo. Jogo já encerrado na Copa Sul-Americana, América Mineiro 5, Colo-Colo 1. América Mineiro classificado para a próxima fase. E vem o Universitário. Universitário trabalhando a posse de bola, placar de 0-0. Pérez Guedes já apertou a marcação, a bola vai voltar, sobra para Cruz, o Cruz domina, deixa a bola por dentro, sai jogando tanta equipe do Universitário trabalhando a posse de bola por ali. O jogador, esse é o Orenha. Orenha domina, lateralmente, bola para De Benedetto. De Benedetto domina, avança para o lado esquerdo, tenta a jogada na frente. Adson se joga na bola, corta a bola, vai voltar, cega, sobra por ali. Orenha, Orenha avança pela meia direita, recolheu, deixou a bola, solta a bola pela meia, atrapalha, tenta a jogada. O Rudi abre o jogo para Polo, Polo domina, recomeçando, bola na meia, atenção, Pérez Guedes domina, volta para Polo, Polo domina, tenta a jogada, volta para Pérez Guedes, domina pela meia, inversão feita, sobrou para o Cavadídias, tenta a jogada pelo lado esquerdo, arrasca a zaga, tira de qualquer maneira, afasta Rafael Ramos, vai brigar por ali, o jogador Felipe Augusto já perdeu a bola. Fácil, hein? Perdeu a bola fácil o jogador corintiano. Vem por ali, Pérez Guedes pela meia, ele rola a bola, solta a bola do comando, tenta a jogada por ali. O ataque, a equipe do Universitário trabalhando a posse de bola, vai voltar Pérez Guedes, bola na roda gigante, bola com o jogador Riveros. Riveros domina o cabeludo, recolhe na cabeça do grande ciclo, sai tocando, bola por dentro, passe na vertical, ele solta a bola para Quispe, abre o jogo, solta a bola para o lado esquerdo com o De Benedetto, ele volta a bola, recomeça para Riveros. Riveros trabalha a posse de bola, campo de defesa, 0-0, você ligado na ótima, mande o seu palpite, concorra pra até o final do primeiro tempo. 997-21-2121. Já já sua participação. Venha ser a voz do jogo. Venha participar conosco. Recomeça o time do Universitário. Balão para trás. Recomeça o Universitário lá na entrada da grande área com o goleiro Roberto. Ele sai tocando com o De Benedetto. Ele sai tocando pro lado esquerdo. Tenta o zagueirão. Passe na vertical. Buscou a bola do comando. Lançamento feito. Herrera cabeceou para trás. Sobrou para Quispe. Quispe domina. Virou a bola. Pegou na grande área. Vem o Universitário na direita. O time cruzado. Afasta a zaga do timão. Vai pegar a sobra. Atenção. Bola no peito. Cavalinho de Zumina, pulsa a jogada, traz a bola por dentro, rola para quem vem de trás, avança, tenta a jogada, Orenha, abre o jogo para Polo no comando pela direita, lá vem Polo, domina, encara a marcação e desarmado pelo Matheus Bidu, deu um pote, o garoto sai jogando a verdade no Juan, Juan domina, volta a bola, a começa agora sim com o Matheus Bidu, bate a bola, levantamento feito no peito, escora por aí, caiu o Felipe Augusto, o Atro manda seguir o jogo, tava bem longe o Atro da partida, recupera a equipe do Universitário, atenção, lá vem Orenha, Orenha domina, tapa de primeira e solta a bola na ponta direita, atenção, lá vem Pérez Guedes, larga a ponta, vem pela meia, tentou jogar individual, abre com a perna esquerda, bola esporte na marcação, vai pegar a sobra, Corso domina por dentro, abre o jogo, solta a bola, atravessando o jogo aqui pelo lado esquerdo, atenção, tentando a jogada, avança a equipe do Universitário, entrada na área, brigou, o Ruth chegou a marcação, tentou, Roger Guedes bateu para trás, cortou, agora sobra Matheus Bidu, para a jogada, marcação aperta na saída de jogo aqui pelo lado esquerdo, tenta se livrar da bola, com a perna esquerda, dá de graça, a bola vai sobrar limpa ali pro Corso, Corso domina, recolhe, sai tocando de primeira, bola solta para Polo, Polo domina, vai voltar a bola para Corso, campo de defesa 0-0, Leonardo e o torcedor conosco na Ótima FM. Exatamente, o pessoal palpitando, o Alexandre Rodrigo, de Pindamonhangaba, 2-0 Corinthians, o Fausto, de Pinda, 2-1 Timão, Maria Joaquina, de Potim, 3-2 Corinthians, e a Rúbia, de Ribeirão Preto, 2-1 Corinthians. Herrera bateu, pegou Carlos Miguel. Mais uma chegada aí perigosa do Universitário. Complete, Léo. Vamos lá. O nosso amigo Maria Joaquina, 3-2 Corinthians. E a Rúbia, 2-1 Corinthians. Ela que mora em Ribeirão Preto. Informação para Fusion Proteção Veicular. É futebol. Bate na bola, Carlos Miguel. Levantamento do campo de ataque. Brinca o Corinthians. Bateu por ali de qualquer maneira. Juan Oliveira vai para fora. Corinthians começou bem agora, mas o Universitário, acho que nesse momento é melhor da partida, não, Rogério? Ah, sem sombra de dúvidas. Aliás, não dá pra, ou até aqui não deu pra entender o porquê desse recuo. Um recuo perigoso. O Corinthians baixou demais as suas linhas. E outra coisa, olha aí. Olha a bola no comando, saiu Carlos Miguel pra bola, o goleirão sai dos pés do Pérez Guedes. Quase chegou o Universitário, tá dando mole o Corinthians. Goleirão atento, diga, Léo. É, a bola acabou sobrando, a bola espirrada da zaga do Corinthians. O Murilo, ele antecipou a jogada, mas ele acabou adiantando demais a bola. Lançamento do Ruth pra ele, Pérez. Saiu bem o goleiro do Corinthians, afastando quase o primeiro do Universitário. Fala, Rogério. Bobeada de quem? Do Matheus Bidu, lá pelo lado esquerdo. O Adson, até agora, Ricardo, apareceu pouquíssimo. Um jogador que não está tendo presença ofensiva e muito menos a composição defensiva. Baixou demais as linhas, um recuo perigoso, muitos passos errados. Ah, mas é um time alternativo, time reserva. Time B, mas tava bem o Corinthians. E aí deu campo e tem mais Universitário. Olha o Quispe, tentou o bico da grande área, derrubado na bola, Matheus Pitu. Tá ganhando todas, o garoto do campo de defesa, sai em toca do Corinthians. A perna esquerda, passe na vertical, melhor pro zagueiro Ribeiro. Chega bem pra conter o avanço, já deixa a bola pra Urenha. Urenha domina, sai tocando, já tenta o passe. Lançamento feito, buscou o Herrera do comando, ajeitou a bola pra quem vem de trás. Atenção, avança lá, esquerdo, tenta o Ruti. O Ruti domina, vai passada. Cavanídeas, passe errado, corta o timão. Sai jogando, chegando o campo de defesa da Glory. Opta pelo passe curto, sai tocando com o Matson. Matson domina, dribla bem, sai tocando de primeira. Rafael Ramos, Barato, tentava a tabela, joga errado. Tá de graça, o passe ali de Benedito, corta. Sai jogando a equipe do Universitário. Pérez Guedes pega a sobra por dentro. Invenção de jogo, bola para o Fute no lado esquerdo. Ajeita a bola, quebra para quem vem de trás. É o Quispe. Quispe domina, ajeitando com o Cavalídeas. Cavalídeas domina, pé esquerdo. Volta a bola para Quispe do comando lateralmente. Ele solta a bola por dentro para o Fute. Abre o jogo, solta a bola para Polo. Polo domina pela direita. Encara o Matheus Bidu. Domina, vai para cima. Encara a marcação do primeiro. Tentava a minha lua melhor. Mais uma vez, Matheus Bidu corta. É a terceira que ele tá ganhando. Diga, Rogério. Tá ganhando sim ali pelo lado esquerdo, mas o Universitário tá forçando bastante por ali. Tem que ter cobertura, tá ficando no mano a mano com o lateral. O jogador que apoia bastante ali, o Polo, Ricardo. Felipe Augusto pro Matheus Bidu, vai chegar por baixo, Corzo. Vibra o zagueiro, corta pra conter o avanço, bola pra fora. Arremesso pra equipe do Corinthians. Timão tenta apostar numa bola no contra-ataque. 0 a 0 o resultado, vai classificando o Corinthians pra enfrentar o New Old Boys da Argentina. Fala, Rogério. O que eu falei pra você? O mistura de Guita com... O cantor, né? O Safadão. Safadão. O mano a mano não vai aguentar, cara. Que caiu ali no pé do Felipe Augusto. Não aguenta. Se chegar uma bola pro Roger Guedes ali no mano a mano, o Corinthians vai levar vantagem. 0 a 0, já tem o intervalo da Ótima FM. Olha o Roger Gavis tentando a jogada pelo lado esquerdo, encosta o jogador Juliano, perde a bola, ele segura, vira o jogo, transição feita, atenção, lá vem Bruno Mendes no comando, pisa, para, pensa o jogo, drible, escapa na marcação ali do Kiske, abre o jogo, solta na ponta Rafael Ramos, passe errado, corta zaga, mais um passe errado do Rafael Ramos, sai jogando o Universitário do campo de defesa. Cavalinha domina, saiu tocando perigosamente, vada por dentro ali com Orenha, tocou errado, deu de graça pro Watson, domina, faz a finta, corta para cima do primeiro, puxou com a perna esquerda, solta a bola, Juliano, trabalha a posse, bola na entrada da grande área, lateralmente virando a bola para Murilo, zagueira, para para Roger Guedes domina, trabalha, abre o jogo, solta a bola pela esquerda, lá vem de mão 0 a 0, rodopia, gira, sai bem da marcação, Roger Guedes domina, trabalha o zagueiro Bruno Mendes, vem de mão para ataque, abre o jogo para o Rafael Ramos, pela direita encostou, Watson pediu, segurou, lá vem por dentro, soltou a bola, Juliano na meia, atrás ali, girou, tentou de mão, bola aperta, bico na grande área, Matheus Bidu, cruzamento, afasta de qualquer maneira. Ah, Urenha, do jeito que o nariz apontou, ele tirou, não quis nem saber. Poderia ter marcado um alto gol, bola pela linha de fundo, escanteio Corinthians, Léo. Uma chegada boa do Corinthians, cruzamento do Matheus Bidu. Urenha, como você bem disse, ele cortou de qualquer jeito. Roger Guedes, lá vem Corinthians, ele tocou por dentro para Adson, volta, Roger Guedes, trabalha, posse de bola, abre o jogo na direita para Rafael Ramos, trabalha na direita, encara a marcação do Cavalinhas, ele volta a bola, recomeça jogando, pisa na bola, chama a marcação, casa dos 35, primeiro tempo, voltando o timão mais atrás, Corinthians começa na entrada da grandeira, volta lá pro campo de defesa, sai jogando Corinthians, domina Murilo, lateralmente virando, desafoga, sai tocando Corinthians pela tangente, por ali com Bruno Mendes domina, recolhe marcada a distância ali pelo Quispe, ele domina, pisa na bola, chama a marcação, vai voltar a bola por dentro, sai tocando com Caetano, de primeiro truque, saca, troca, passes, bola solta para Murilo de primeira, para Caetano recolhe, nem da cabeça do grande círculo, sai tocando, voltando a bola para Murilo. É o passe, a troca de passes que não resulta em nada. Olha o Roger Guedes, passou, deixou aqui na direita pro Watson, vem de mão. Watson na frente pro Rafael Ramos, lá vem Corinthians, segura, encara a marcação no primeiro, tenta a finta, jogou errado, tá mal lateral, hein, mas não acerta uma, bola por dentro, lá vem Pérez Guedes, domina, habilidoso, fez a finta, meteu uma trifera, soltou a bola pro Ruth, lá vem o Ruth, bico da grande área, preparou, cruzou, bola desviada pelo Caetano pra fora, cabeceou o zagueiro, bola pela linha de fundo, escanteio pro time do Universitário. É do jeito que o Universitário gosta, né? O Rafael Ramos armou ali no ataque, um contra-ataque perigoso. O Ruth tentou fazer o cruzamento, a bola foi bem cortada pelo zagueiro do Corinthians. Rafael Ramos agora tem que levantar um pouquinho mais essa cabeça aí, porque o Roger Guedes estava passando livrinho, viu? Ô Ricardo, escanteio pro Universitário. A impressão lá que o Quispe, ele mesmo, vai pra cobrança, Quispe, vai levantar a bola. Batedor oficial no Polo, vai o Quispe pra cobrança. Os jogadores da equipe do Universitário, 1, 2, 3, 4, 5 homens, cabeludo, Ribeiros, está na marca penal. Ele está parado, será que algo está sendo verificado pelo VAR? Não. Jogadores estão se estranhando na grande área. Tá valendo, escanteio. Atenção, que espetoriza no pé direito, levantamento na grande área, desvio de cabeça. A bola vai para fora. Subiu o De Benedetto, subiu também com ele o Ruth. A bola vai para fora, tiro de meta. É, o Ruth, ele tirou do Di Benedetto. Di Benedetto viria de frente com totais condições de fazer o cabeceio e quem sabe abrir o placar pro time do Universitário. Acabou facilitando, a bola foi para fora, longe do gol, tiro de meta pro Corinthians. Rogério Veloso comenta na ótima 37, primeiro tempo 0-0. Fala, Rogério. As melhores oportunidades até aqui só do Universitário. Corinthians até agora não chegou com nenhum grande perigo ameaçar a meta do Carlos Miguel. Luxemburgo está irritado no banco de reservas e com razão. Meio de campo do Corinthians, esse é o problema. Meio de campo do Corinthians está marcando mal, não está fazendo a transição no ataque. O Corinthians tem essa proposta de forçar o contra-ataque, mas o que erra de passes o Corinthians hoje é uma festa, viu, Ricardo? Tem que acertar isso também, porque está dando a oportunidade a todo momento para o contra-ataque. Você tem no Universitário um time muito rápido, um time veloz e que explora bastante as jogadas, principalmente com esse Quispe e também com o Herrera. Grande abraço a galera do chat. Carlos Vieira, Universitário 2, Corinthians 0. Marli Camargo, Universitário 1, Corinthians 2. Grande abraço, Marli. Um abraço também ao Ricardo Silvestre na audiência. O Marinho Batista, alô, Romarinho, também tá ligado, curtindo a transmissão da ótima. Aquele abraço e atenção, torcedor. A ótima informa o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, batendo 38, primeiro tempo. Copa Sul-Americana, playoffs, vale vaga nas oitavas. Universitário 0, Corinthians 0, Léo. É, o Estudiantes aumentou. Carrilho, 4 Estudiantes. Barcelona do Equador, 0. Torcida mais otimista no rádio, se ligando e descobrindo o futebol da ótima FM, vem pra cá. É mais um lance de sucesso. Vai voltar a bola, Corozo, Corozo domina. Pega a esquerda, solta a bola por dentro, trabalha por ali. O Pérez Gavis vai voltar a bola, recomeçando com o Riveros. Abre o jogo, zagueirão, abre o jogo aqui pro lado esquerdo. Trabalha De Benedetto, soltou a bola, trabalhou o Quispe, Quispe domina. A bola bate, explora a marcação, vai sobrar pro Urenha. Urenha pega, sobra, deixa a bola com o Di Benedetto. Deixa a bola com o Riveros. Riveros domina. Ele sai tocando para o campo de defesa. Deixa a bola curta para Urenha. Apertou a marcação, vai disputar o Corinthians. Rasga, fechava bem o Luan Oliveira. A bola bateu no braço, surgiu na sua frente. Tocou no braço do Pérez Neves. Atenção, Quispe domina pela meia. Avançou, driblou, saiu do primeiro, do segundo. Derrubado, falta! Baixinho habilidoso. Jogadores vão reclamar do toque, diga, Léo. Exatamente, agora os jogadores do Corinthians vão todos para cima do Vilmar Roldão, o árbitro da partida. Ele teve um toque de mão ali do camisa 16 do Pérez Guedes. Na sequência, o Quispe, ele recebeu a bola, driblou o zagueiro, foi derrubado e aí sim ele marcou a falta. Jogadores do Corinthians reclamando e muito, falta perigosa pro time do Universitário. Sem querer, mas também vale, né, Rogério? Na área não seria pênalti? Sim. Ele usou o braço para ampliar espaço corporal. Eu gosto dessas frases de efeito que inventam aí, né? Usou o braço para ampliar o espaço corporal, dominou a bola com a mão, é falta. Na área teria VAR, né? Ia dar uma polêmica danada. Ele não marcou, num erro do Corinthians, mais um erro do Corinthians, e na sequência a falta bem marcada. Olha, o Juan Oliveira, por pouco, já tem cartão amarelo. Numa dessa vai deixar o time na mão. Tem que saber marcar, tá dando espaço. Continua dando espaço o Corinthians, hein, cara? Olha a falta pro Universitário, é perigosa. 40 minutos, 1, 2, 3, 4 homens. Sobe o muro, goleiro Carlos Miguel. Vejo ali o Quispe, está preparado para a cobrança da falta. Ao lado dele, o Ruth, camisa 11. Repito, falta de longa distância pela meia esquerda. Tá mais pro Ruth. Atenção, camisa 11, preparado para a cobrança da falta. Você ligado na ótima FM, é noite de Copa Sul-Americana nesta terça-feira. Vai o Ruth. Jogadores do Corinthians, barreira começa a avançar. Quispe tá falando algo ali pro Ruth. Vai ser autorizado para cobrança. Mais um homem ali na barreira. Atenção, o Ruth, pé direito, bateu para fora! Pela linha de fundo, ainda desviou ali nas mãos do goleiro Carlos Miguel, vai para fora, pressão de escanteio, diga, Léo. Exatamente, escanteio, árbitro da partida, ele bateu firme, o Carlos Miguel espalmou, tocou na bola, Escanteio pro Universitário. Escanteio pro Universitário. Vai pra cobrança de escanteio. O Quispo está por ali. Também o Cavadidias. Vai pra cobrança de escanteio. Cavadidias está por ali. 41. Autorizado. Cavadidias pega esquerdo. Levantamento feito na grande área. Vai sobrar ali com o pé direito. Furou o Paulo. Olha o contra-ataque do Corinthians. Na velocidade em cima deles. Para com o Oliveira. Atenção. Imprimiu velocidade. Larga a defesa. Vai pro contra-ataque. Pintou. Clareou. Preparou. Trouxe a bola por dentro. Demorou pra passar. Soltou a bola. Atenção. Felipe Augusto virou a bola, soltou na esquerda, Matheus Bidu, bico da grande área, pé direito, levantamento, afasta de cabeça Ribeiros, tira o perigo, a bola quica, vai sobrar novamente, Ribeiros cabeceia para baixo, tira, a sobra do Timão, atenção, Rafael Ramos, adiantou, não ganha uma, rasga a zaga, tira por ali, Cavadidias. Acho que não era essa a jogada certa. Diga, Leonardo. É, um contra-ataque numa furada ridícula do jogador do Universitário. Corinthians teve a oportunidade, mas o Adson também não veio. Na hora de acelerar, dá um toque pro Roger Guedes, que estava entrando livre. Na sequência, o Rafael Ramos. Aí eu digo pra você, Rafael Ramos não vai ser hoje que ele vai atingir o seu ápice com a camisa do Corinthians. Tá difícil, Ricardo. Vai, Rafael, arremessa a bola pro Adson. Adson volta. Rafael tabelando, bola pela ponta. Adson domina, já perdeu a bola, deu bote. O Cavadidias domina, bateu, se livrou, tenta ajeitar por ali. O Ruti sai jogando por dentro da equipe peruana. Bola de graça. Se oferece ali pro Matheus Bidu, deixou a bola. Juliano atrasa. Juliano não consegue tocar uma pra frente, né? Impressionante. Lá vem Corinthians, bola pela meia. Juan deu passe errado, dá de graça. Vem Universidade, também erra. Show de passes errados. E atenção, torcedor. A ótima informa o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, marcando 43. Primeiro tempo. Copa Sul-Americana no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Universitário 0, Corinthians 0, Leonardo. Campeonato Brasileiro, Série B. Tombense venceu o CRB por 2-1. Ponte Preta e Juventude seguem empatando 0-0. Jornada Esportiva. Ótima FM. E você já deu o seu joinha? Ainda não? Então dê o seu joinha. Curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Venha fazer parte do nosso canal do YouTube. Venha ser mais um otimista, mais um torcedor ligado nas transmissões. youtube.com/RedeOtimaFM. Tá na ótima, tá bom demais. Fala do campo de defesa. 43, vamos ficar de olho em Vilmar Rondan. Árbitro colombiano, quantos minutos mais teremos de acréscimos nesse primeiro tempo? 0-0. Olha o Corinthians, tá no jogo, Felipe Augusto. Fechou, Roger Guedes, pôr a bola na frente de mão. Ele solta aqui na direita, Rafael Ramos vai no fundo. Uma só, Rafael. É uma só que o torcedor quer. Pé esquerdo, cruzamento, Roger Guedes. Se encontra de costas pro gol, ajeita a bola de cabeça. Ele tenta sozinho, protege, domina. Pé esquerdo, sai bem, habilidoso, deixa a bola, Juliano. Roger Guedes, não tá mais comigo, deixou na meia, lá vem Corinthians, Murilo, zagueiro pra Roger Guedes, por baixo, desarma, Urenha, saiu errado, Juliano adiantou, perdeu, bateu, Ribeiros, a bola ficou, sai do gol, sobrou do Walter Romero, já se livra da bola, levantamento feito pra Herrera do comando, tentou deixar, a bola e solta ali pra o Ruti corre por baixo, chega Murilo, desarma na polo, zagueiro do Corinthians, é trocação, Leonardo. É, ficou emocionante agora no final de jogo. É Laica, Laica. Agora no contra-ataque do time do Universitário. Murilo chegou com corte providencial. Vem Universitário. Vem Universitário. Atenção pela direita. Cruzamento. Olha o toque pro meio da área. Afasta de chapa. Tira por ali Rafael Ramos. Cabecinha pra trás. Urenga. Mais um. Vai sobrar mais um, Léo. Mais um. Vamos a 46. Vamos a 46. Vai recomeçar o time Universitário. Sai jogando. Rogério Veloso vai terminando o primeiro tempo. 0-0. Vai ficando justo o resultado. Resultado, Rogério. O resultado, olha aí o Universitário, Ricardo. Olha a sobra, tentou, o Rudi adiantou, rasga a zaga. Quando chega pra dominar, ou adianta, ou a zaga do Corinthians encosta e rapidamente toma ali a bola. Diga, Rogério. Pelas oportunidades criadas, o Universitário já faz por merecer, só que as tomadas de decisão, decisões, né, do olha o Universitário, Ricardo. Olha o Universitário trabalhando a posse de bola. Pérez Guedes sentou meter a bola na direita. Atenção, ele gira, domina, tenta a jogada, volta a bola, recomeça, tenta Corso. Corso domina, deixa a bola para Urenha. Urenha domina, tentava para Paulo, perdeu a bola, rasga a zaga. Volta o Universitário. A bola solta, a entrada na grande área. Kika sobra, protege a zaga do Timão. Essa bola não chega a sair. Sobrou, Herrera bateu. Matheus Augusto, Carlos Miguel. Mas não tá valendo nada. Já saiu essa bola. Bola vai pra fora, não tá valendo. Diga, Léo. Exatamente. Demorou uma eternidade. O Herrera fez um grande lance. Ele acreditou na jogada. Parecia até aquele lance contra o Atlético Mineiro. Ele puxou a bola, que saiu completamente. Depois da jogada, o Bandeira levantou. a bandeira e marcou a saída de bola, tiro de meta pro Corinthians. Fala, Rogério. 5 oportunidades que foram oportunidades reais, né? Criadas pelo time do Universitário, mas até em função de erros, de passes, de mau posicionamento por parte do Corinthians, fez por merecer, mas o goleiro Carlos Miguel esteve atento em todas essas ações ofensivas e para mim o Carlos Miguel acaba sendo o destaque desse primeiro tempo, Ricardo. Quando apita o árbitro, termina o primeiro tempo no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Estamos vivendo os playoffs da Copa Sul-Americana, jogo de volta. Por enquanto, Universitário 0, Corinthians 0. Resultado classifica de mão para as oitavas de final. Começa agora o melhor intervalo do rádio, o intervalo da Ótima. Quinze minutos de muita informação e opinião e a sua informação, Leonardo Rafael. E agora no finalzinho do jogo, o Luxemburgo chamou o Juan Oliveira para um papo ali ao pé do ouvido, conversando bastante com o jogador, e eu vi ele fazendo alguns gestos, principalmente ao longo desse primeiro tempo, que os jogadores do Corinthians estão muito espaçados no meio de campo, a todo momento ele cobrando do Juan Oliveira, do próprio Adson, para que os dois possam jogar um pouquinho mais juntos. Nada satisfeito o técnico do Corinthians neste primeiro tempo, viu, Ricardo? O destaque da reportagem, Leonardo Rafael, com todos os bastidores da saída dos jogadores do Estádio Monumental, casa cheia desta noite em Lima, no Peru. O time do Universitário, que precisa de pelo menos um gol para levar a decisão para as penalidades máximas. O destaque da opinião, já ele vem com análise, mas antes, o seu toque do que foi esse primeiro tempo, 0-0. Fala, Rogério. Corinthians mal posicionado em campo, dando espaços demais para o Universitário. Não fosse pelo goleiro Carlos Miguel, Corinthians poderia estar perdendo, jogando nesta noite no Peru, Ricardo. Pois não, intervalo da Ótima FM, no oferecimento de Fusion Proteção Veicular, porque seguro é estar protegido. ABC Casa e Construção, a melhor opção para a sua obra. Um minuto de intervalo no Estádio Monumental em Lima, no Peru, nesta noite de Copa Sul-Americana. Noite esta de brasileiro classificado. O Coelho avança, vai para as oitavas de final. Os brasileiros que jogarão ainda na quarta, na quinta-feira, a bola segue rolando. Uma super noite, a Ótima informa para você do nosso plantão permanente, Central Ótima de Esportes. Diga, Leonardo. Exatamente. O América Mineiro, que perdeu o primeiro jogo por 2-1, hoje aplicou uma goleada para cima do Colo-Colo, repetindo aqui os gols do América Mineiro, que foi marcado duas vezes. Vou na sequência. Mateuzinho abriu o placar, o Mastriani fez o segundo. Mateuzinho novamente, Mastriani e Saldívia contra, dando os números finais 5-1. Pro América Mineiro. Estamos também com o jogo em andamento, Estudiantes e Barcelona do Equador. Noite, pelo menos até aqui, dos dois jogos, com goleada, viu, Ricardo? O Estudiantes vai aplicando uma goleada 4-0 em cima do Barcelona. Barcelona que venceu o seu primeiro jogo em casa por 2-1. Vai passando aí, Estudiantes, muito forte o time. Os times argentinos normalmente são fortes jogando em casa. São jogos da Sul-Americana. Série B, Campeonato Brasileiro, jogo já encerrado, Tombense 2, CRB 1, Chapecoense 1, Ituano 0, jogo em andamento, começou também no mesmo horário desse Corinthians Universitário, Ponte Preta 0, Juventude também 0. Perfeitamente, são os resultados, os jogos que aconteceram, jogos que seguem rolando nesta super terça-feira de futebol, noite de Copa Sul-Americana. Vamos interagir, intervalo também interativo na Ótima FM, com a participação do torcedor, galera do chat sempre acompanhando, dando o seu palpite, resultados que acontecem, a gente acompanha ao longo da nossa jornada esportiva, porque afinal de contas, quem palpita aqui no Futebol da Ótima concorre a prêmios amanhã na nossa programação. É isso mesmo, amanhã nosso Leandro Mendes, a partir da 1 da tarde, acompanha toda essa movimentação de palpites e vai sortear prêmios. Grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Também ao Carlos Vieira, Marli Camargo, um abraço ao Luiz, também na audiência, o Ricardo Silvestre, toda essa galera acompanhando. Luiz é nosso ouvinte da cidade de Pindamonhangaba, acompanhando a jornada esportiva. Um abraço a toda essa galera. E quem participa no 997-21-21-21 concorre a prêmios, não é isso, Leonardo? Exatamente. Mandando os placares durante a semana, a gente libera tanto nas redes sociais, o informativo para os ouvintes para participarem através do 997-21-21-21. São vários prêmios. Tivemos aí ouvinte ganhando R$1.000 em certificado de barra de ouro. Tivemos espremedor de frutas, panela elétrica de arroz, show para ingresso para shows, e a galera vai participando. Inclusive o Anderson Urso, esse que não é parente do Júnior Urso, que jogou no Corinthians, ele deu um empate 1-1, esse que classifica o Corinthians. A Eliara, 2-1 pro Timão, ela é de Santo Antônio do Pinhal. Flávia Regina, 2-0 Corinthians, ela é de São José dos Campos. A Silvânia, também de São José dos Campos, apostando na vitória do Corinthians por 2-1. Informação para Fusion Proteção Veicular. Toda essa galera palpitando, concorrendo a prêmios amanhã na programação da Ótima FM. Fique ligado. E lembrando, sábado, 11 da manhã, mais cedo nesse final de semana, hein? Jogo pela manhã. Direto lá do estádio, jogo em Santo André, no Bruno José Daniel, São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo, enfrentando o São José, a Águia, em busca de mais uma vitória para se consolidar cada vez mais na busca por uma das vagas à próxima fase, ou seja, as quartas de final. E a Ótima transmite nesse sábado, 10h45, horário de Brasília, jornada esportiva direto de Santo André, tem São Bernardo e São José. 5 minutos de intervalo, o Rogério vem aí com análise do que foi esse primeiro tempo, mas quero ouvi-lo sobre esse Vilmar Roldan. Torcedor do São Paulo não tem boas recordações, não gosta dele, principalmente da mesma Copa Sul-Americana que hoje estamos, mas acho que foi em 2012 foi o título do São Paulo, aquele jogo que não terminou, mas 2011 o São Paulo chegou na Sul-Americana, acho que nas oitavas ou quartas, e acabou sendo eliminado pelo Libertad do Paraguai lá em Assunção. E o São Paulo reclamou demais a arbitragem, Luiz Fabiano foi expulso, para variar, né? Mas uma arbitragem que é sempre polêmica quando envolve clubes brasileiros. Ricardo, diga lá. Antes de você trazer o comentário, porque aí você já joga pro Rogério, trazer alguns destaques do Vilmar Roldan. Pois não. Ele não tem preguiça de aplicar cartão amarelo e muito menos vermelho. No jogo do Independiente Del Valle contra o Argentino Júnior, ele apitou no último dia 28 de junho, ele deu colocou dois jogadores para fora, dois cartões vermelhos. E aí eu tiro por base, já o Rogério já vai comentar, River Plate, foram 6 cartões amarelos, com o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, 9 cartões amarelos, é um árbitro que não tem preguiça. Se for para colocar para fora, com certeza ele vai colocar. Qual a nota do colombiano e a arbitragem? Qual o destaque nesse primeiro tempo, Rogério? 7,5, Ricardo. 7,5. Gostei do trabalho do Vilmar Roldan, colombiano. Eu sou bem, assim, direto em relação à arbitragem quando a regra é cumprida pelo árbitro, pelos seus assistentes. Eu questiono, volto a dizer, naquele jogo lá São Paulo e Palmeiras, onde o jogador do Palmeiras apanhou o tempo todo e o árbitro não mostrou cartão amarelo, porque estávamos ali com menos de 15 minutos. Você se lembra desse jogo? Sim. Aconteceu o que hoje? Com 15 minutos, 3 cartões amarelos. O que significa dizer isso? É falta para cartão, 30 segundos, já teve jogador expulso com menos de 10 minutos. Cara, é a regra, não é inventar nada e nem deixar de inventar nada. É aplicar aquilo que tem que ser aplicado. Agora, ele cometeu um erro que poderia resultar num gol. Ou seja, estava ao lado do jogador. A falta foi clara. Volto a dizer, ele usou o braço para ampliar o espaço corporal. Bonito isso. Tudo para dizer o quê? Meteu a mão na bola. Se fosse na área, no mínimo teríamos VAR. Para saber se ampliou, se não ampliou. Aquela baboseira, né, que inventaram para marcar o pênalti. Se fosse na área, ia dar essa polêmica. Por que que não marca fora da área? E aí, não marcou a falta clara pro Corinthians, teve o lance seguinte, que foi a falta, e o Carlos Miguel foi lá, tocou na bola, tudo, acho até que ia para fora. Mas e se sai o gol? A nota poderia ser pior, poderia comprometer o trabalho do Corinthians nesse primeiro tempo, que já estava se complicando por si só. E aí, num erro de arbitragem, mas, tecnicamente, aplicou corretamente, na minha opinião, o cartão pro Corzo, camisa 29, zagueiro do Universitário, pro Caetano, camisa 14, zagueiro do Corinthians, e pro Juan Oliveira, número 33, um cartão totalmente infantil, desnecessário, que deixou o jogador temeroso o tempo todo de cometer uma outra falta e deixar o Corinthians com um a menos em campo. Ricardo. Corzo, camisa 29. Narrador tem que ficar esperto, Corzo, senão sai isso, outra coisa. É, né? É Z. É Corzo. Muito isso. Legal. E a gente fala, o narrador fala rapidamente, né? E de repente, mas por enquanto, estou bem aplicado no primeiro tempo para o Corso Camisa 29. Rogério, quase 9 de intervalo, 0-0, análise do primeiro tempo. Mandar um abraço lá pro pessoal da Acioli São José dos Campos, né, Ricardo? O Anderson, gerente da Acioli, o Flávio e também, é claro, nosso amigo Renato. Alô, Renatão! Obrigado aí pela audiência a todos da Acioli. Bom, o Corinthians veio com a sua formação no 3-5-2, o mesmo esquema tático adotado pelo time do Universitário. O Universitário precisa de pelo menos um gol para levar a decisão da vaga à próxima fase nos pênaltis. Se empatar, o Corinthians está classificado, leva uma bolada e deixa o time numa ótima condição. Pois bem, eu imaginava o Corinthians recuado, sofrendo a pressão, dando poste de bola para o adversário e explorando o contra-ataque com dois jogadores que têm velocidade, principalmente o Roger Guedes e também o Felipe Augusto, que fez o gol que deu a vitória para o Corinthians na primeira partida. Mas o que nós vimos foi o Corinthians tomando a iniciativa, propondo o jogo, tentando chegar à meta defendida pelo Diego Romero. Foi aquele domínio de toque de bola, aquele domínio de presença ofensiva, mas que não incomodou o arqueiro do Universitário. E aos poucos, o time do Universitário começou a incomodar demais o time do Corinthians. Por quê? O Corinthians baixou as suas linhas. O Juliano tá mal na marcação, o Juan Oliveira tá mal na marcação e tá preocupado porque tomou o cartão amarelo ao ponto de o Luxemburgo o chamá-lo à beira do gramado para poder pedir calma ao garoto. É um bom jogador, está tendo a oportunidade como titular. O Adson, que tem a função de defender e também armar as jogadas junto com o Roger Guedes, o Adson está flutuando, mas de produção não rendeu o esperado. Tem bola o garoto, mas pode render muito mais. E aí a zaga sobrou onde? Sobrou na zaga do Corinthians. O Bruno Mendes teve dificuldade para anular o ataque com o Herrera e esse Quispe, que é muito bom jogador, é muito rápido, incomoda. Os alas do Universitário descem bastante. Começou pressionando pela esquerda com o Banidias, o Cabanidias, mas depois pelo lado direito, algumas das principais jogadas, né, foram criadas por ali com o Andy Polo. Você disse em alguns momentos da partida, 3 desarmes consecutivos do Bidu. Mas em outras oportunidades o Bidu chegou atrasado. Culpa dele? Não, tem que ter a cobertura também de um volante. Tem que encostar ali porque estão fazendo o famoso 1-2. E foi por ali, por exemplo, que uma jogada foi construída. A bola ia chegar até o Quispe, a zaga do Corinthians conseguiu efetuar, aliviar, né, o perigo. O Corinthians teve uma ou outra oportunidade na base do contra-ataque, mas está errando passes. O Luxemburgo tem que conversar com seus jogadores, valorizar mais a posse de bola, saber explorar os espaços, porque o time do Universitário vem com tudo, está perdendo o jogo, né, no agregado. A classificação está sendo do Corinthians, vai para cima, acerta um pouco mais, capricha nesse passe. Que partida horrorosa do lateral direito Rafael Ramos. Já foi substituído no primeiro jogo, acredito que nem volta para o segundo tempo. Não sei, é uma opinião. Léo Maná está como opção no banco de reservas. Melhor jogador do Corinthians, disparado, Carlos Miguel. O Corinthians está muito bem servido. Sem o Cássio, o garoto está dando conta do recado. Quando foi necessário, trabalhou bem. Foi exigido aos 23 no chute do Quispe. Foi exigido numa jogada do Ruth, que eu falei há pouco ali nas costas do Matheus Bidu. Essa bola ia ser enrolada ali pro Quispe, e se não é a zaga do Corinthians, aí a coisa ia complicar. Uma chance clara com o Herrera aos 29, outra com o Pérez, e aí sim, uma boa defesa do arqueiro corintiano, e essa defesa aos 41 minutos, já no finalzinho, né, do primeiro tempo, na falta marcada pelo árbitro, que não deu o toque de mão do jogador anteriormente, depois ele bem colocado, é um goleiro seguro, né, não fica pulando o tempo todo, vai na bola, vai na boa, tá bem servido o Corinthians. Tem que acertar essa marcação, tem que corrigir o posicionamento e saber explorar os espaços para o contra-ataque. O Corinthians pode, inclusive, sair daí com a vitória, viu, Ricardo? Jornada Esportiva, Ótima FM. Falou e disse o comentarista Rogério Veloso. Intervalo de jogo do Estádio Monumental em Lima, no Peru. 13 minutos de intervalo, já, o segundo tempo. Leonardo, pro torcedor do Corinthians, CBF ontem sorteou, né, os mandos de campo da Copa do Brasil, Copa esta que terá sequência a partir da próxima semana, terça-feira, primeiro jogo marcado para a Neoquímica Arena. Corinthians vai enfrentar o São Paulo, nós teremos a outra semifinal envolvendo Grêmio e Flamengo, primeiro jogo em Porto Alegre, e teremos então esta definição dos finalistas. Então Corinthians vai jogar em casa. O torcedor de São Paulo está feliz da vida, até porque a decisão, que há muito tempo não acontecia, o Morumbi terá palco do jogo de volta, que vai dar a vaga à grande final. É isso, Léo? Exatamente. Ontem aconteceu, como você disse, os sorteios. Jogos de ida terão como data referência, são duas datas, né? 26 de julho e também o jogo de volta, data referência é para o dia 16 de julho. A questão de horário ainda vai ser definido pela CBF, mas o que é certo é isso. Jogo de ida, Corinthians e São Paulo na Arena do Corinthians, e o jogo de volta decidido no Morumbi. Grêmio decide o primeiro jogo, o Grêmio enfrenta o Flamengo em casa e a decisão mesmo fica pro Maracanã. Tá aí, Ricardo, as duas datas definidas. Primeira, 26 de julho, e a segunda, dia 16 de agosto. Pois não, Leonardo, Rafael de olho em tudo que acontece no futebol, no nosso plantão permanente. E daqui a pouco ele vai informar, teremos alteração do Corinthians. Vai pintar novidade do time do Vanderlei Luxemburgo. Então, próxima terça-feira, anote aí na sua agenda a transmissão da Ótima FM para Corinthians e São Paulo no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Tem novidade no Corinthians, tá pintando aí o Matheus Araújo, é isso, Leonardo? Exatamente, Matheus Araújo com a 30, saindo ele que já tem cartão amarelo, com medo de perder o jogador, o Juan Oliveira com a 33, saiu Matheus Araújo já em campo pro segundo tempo. Aparentemente o time do Universitário é o mesmo para esse segundo tempo, viu, Ricardo? Vai começar o segundo tempo, autoriza o árbitro. A bola corre solta em Lima, no Peru. E se a bola rola e se tem o Coringão, eu estou aqui da Ótima FM, no rádio, na internet, no nosso canal do YouTube. Vem pra nossa live, dê o seu joinha, curta, compartilhe no youtube.com/RedeOtimaFM. Se inscreva em nosso canal, venha fazer parte da torcida mais otimista do rádio. Aqui Corinthians, então, entrada do Matheus Araújo, garoto com a 30, no lugar do Juan Oliveira. Deixa eu anotar aqui no meu caderno, então, Matheus Araújo é a novidade. O Juan já tinha cartão amarelo, a única alteração processada no Corinthians, Rogério Veloso. Ele não estava bem, né? Não estava bem na marcação e também existia o temor de receber o segundo cartão amarelo, deixar o Corinthians com um a menos e aí a coisa poderia complicar. Ganha em qualidade o Corinthians com a entrada do Matheus Araújo, Ricardo. Movimento Corinthians, campo de defesa, recolhe, sai o Timão, este Bonino vai recuar a bola, recomeça o goleiro Carlos Miguel, vai apertar a marcação ali o Ruti, domina, goleirão se livra na bola, sai tocando com Bruno Mendes, lateralmente virando o jogo na direita, sai jogando Corinthians, aperta a saída de jogo, bola solta para Rafael Ramos, domina pela ponta direita, ele tenta a progressão, chega a marcação, já desarmado, guarda a zaga, tira a defesa da equipe do Universitário, tenta dominar o Cabanídeas, a bola vai para fora, é arremesso para a equipe do Corinthians cobrar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, tintas e muito mais, é na ABC Casa de Construção, torneira bica móvel, parede alfa, estende-se só R$ 75,90. Ligue 3202-7820, ABC Casa de Construção, Rua Paraíba 258, a melhor escolha para economizar na sua obra. Jornada Esportiva, Ótima FM. Pegou o Corinthians aí, Leonardo. É, o Corinthians vinha com o Adson. O Roger Guedes passou, ficou bravo com ele. O Adson chutou. Roger Guedes, se ele tocar, sairia livre na cara do gol. Ficou bravo também aqui o Vanderlei Luxemburgo. Tiro de meta já batido pelo Universitário. Sai jogando o Universitário, rompe a divisória por ali o Polo. Polo domina, tenta na direita, na aproximação. Pérez Guedes tentava a devolução para Polo. Protege bem ali Matheus Minu. Deixa o corpo, domina, deixa a bola, rasga a zaga do Timão. Levantamento feito aqui para metade do campo do peito, escora por ali. O Corso deixa a bola do meio para o jogador Urenha. Virando bola por dentro, atenção, lá vem por ali. Quispe fintou, pé direito habilidoso. Rolou. Uma bola no comando, boa bola, Pérez Guedes, linha de fundo, vai cruzar, bateu a bola, explode na marcação, voltou Pérez, cruzamento na grande área, o toque de cabeça do Herrera nas mãos do Carlos Miguel, cabeceou fraco, mas chegou o time do Universitário, Leonardo. Exatamente, no cruzamento da direita, sozinho, faltou força no cabeceio do Herrera, a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Carlos Miguel, mas chegou com perigo o time do Universitário. Pérez Guedes do peito, cochilou, tomaram-lhe a carteira, recupera o Corinthians, falta, parado o jogo. Pega a falta ali do garoto, acho que o Matheus Araújo, né? Jogo parado aqui do campo de defesa. É falta para o Universidade, o movimento da posse de bola. Você ligado na Ótima FM, ligado nas emoções da Copa Sul-Americana. De Benedetto domina, solta a bola por dentro, vem buscar jogo. Oranga tapa de primeira, solta a bola, recomeçando o Corso domina. Abre o jogo, solta para Polo, Polo domina. A Corso vai voltar, a bola na divisória do campo, trabalha no meio de campo para Oranga. Oranga domina na quarta zaga para De Benedetto. De Benedetto domina, trabalha a posse de bola, volta a bola, recomeça com Riveros na cabeça do grande ciclo. Trabalha a posse de bola, 0-0, abre o jogo, solta a bola para Polo. Polo domina, encosta a marcação, Matheus Bidu. Polo larga a ponta, vem pela briga, trabalhou, soltou para Herrera. Herrera domina, protege, soltou a bola. Atenção, lá vem Pérez Guedes, domina no comando, pé esquerdo, soltou a bola por dentro, dá de graça. Atenção, Roger Guedes para trás, para Juliano, escora no peito, desce na grama, bate para trás, mas sempre para trás. Domina, volta o Corinthians, recomenda. Sai jogando, bola por dentro, sai jogando Caetano. Passe na vertical, soltou a bola para Juliano, já mete a bola para Roger Guedes. Roger Guedes domina. Do pivô da intermediária, rompe a divisória, gira, tem escapa na marcação, tentou da jogada individual, partiu pela briga. Lá vem Roger Guedes para Felipe Augusto, tentava, tabela corta, desarma da Corso. A bola vai voltar pro Timão, pega a sobra, atenção, lá vem o Watson, domina, soltou a bola para Matheus Bidu, rolou a bola, soltou para Juliano. Juliano domina, atrasa, volta para Murilo. Murilo domina, tenta a progressão, zagueiro se aventurando no ataque, pé esquerdo, soltou a bola para Watson. Watson domina, deixou a bola para Matheus Bidu, no comando, pé esquerdo, girou, voltou para Watson, larga a ponta. Procura a posse de bola, pega esquerdo, soltou Roger Neves pro Watson, dominou, adiantou, chega no Riveros, soberano ali atrás, sai jogando, adiantou, recuperou o Timão, bateu a bola, espanta a marcação, ganhou o Murilo, bola bateu ali no Pérez Guedes, vai pra fora, arremesso para a equipe do Corinthians, bateu lá de esquerdo no seu campo de ataque. Você ligado na Ótima FM, a maior audiência, futebol é com a gente. Primeiro lugar do Ibope, a Ótima comandando o futebol. Sai o Timão, Caetano abre o jogo, solta a bola na esquerda, sai jogando. Jogando Murilo, Murilo domina, faz a pinta, rola a bola para Juliano. Juliano domina, protege, vai perder a bola. Conseguiu sair da marcação do primeiro, passa pelo segundo. Tentou passar pelo terceiro, bela jogada. Soltou na meia, Matheus Araújo, garoto. Soltou na ponta para o Rafael Ramos. Recolhe com a perna direita, solta para Matheus. A Rafael Ramos na contramão, pé direito, vai voltar a bola. Recomeça para o Bruno Mendes. Bruno Mendes domina, tenta a pinta, deixa a bola. Perigosamente, Rafael Ramos vai voltar a bola. Recomeça, sai o Corinthians, bola por dentro. Caetano virando a bola, desafoga com o Murilo. Sai pela esquerda, sai pela tangente, o zagueiro do Corinthians, anda com a Lime, tenta a jogada. Chegamos à casa dos 5, futebol é primeiro tempo, mais um passe errando. Bola de graça pro Corso. Corso domina, Apolo, Apolo domina, pé direito, tenta o passe buscando a bola do comando de ataque. Estica a perna, não dominou, Herrera chega a zaga, rasga de qualquer maneira o garoto Caetano. Bola vai pra fora, arremesso pro Universitário cobrar. E atenção, torcedor na Ótima, informa o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, marcando 5, primeiro tempo. Copa Sul-Americana, no Monumental, Universitário 0, Corinthians 0, Léo. Copa Sul-Americana, América Mineiro venceu e se classificou 5-1 para cima do Colo-Colo. Ainda temos em andamento Estudiantes 4, Barcelona do Equador 0. Pérez Guedes ajeita a bola para Corso no comando, avança pela direita, domina, deixa a bola para Polo, ponta direita, domina, tentou passe para quem, Polo, deu de graça, afeite mão, Juliano domina, deixa a bola para o Watson, Watson domina, é lenta a saída de jogo, ele tenta passar das zagas com a perna esquerda, ele mete a bola para Rafael Ramos no comando, tem um garoto, Matheus Araújo pela ponta direita, Matheus é acionado pela ponta, tenta o passe, volta Rafael Ramos, é horroroso, pelo amor de Deus. Rafael Ramos, volta pra escolinha. Não, Rafael! Olha o Guispe, domina, deixa a marcação pra trás, tentou, deu uma tijolada. Bola voltou pra ele, dominou, fintou, clareou, vai bater, bateu pro gol, bola bate no Murilo. Faz o corte, a zaga do Timão tira. Teve a chance, o pequenino Guispe perigoso. Diga, Léo! Acredito eu que o Carlos Miguel estaria na jogada, mas o corte foi importante do Murilo. Quase o primeiro gol, chegada com perigo. Que é isso, Rafael Ramos? Mais uma vez armando lá no campo de ataque, um contra-ataque perigoso. Tem escanteio, Universitário. Escanteio pro Universitário. Veja a bola ali, o Quispe. O baixinho é chato pra caramba. Atenção, é isso aí, pra caramba. Escanteio, vai pra cobrança o Quispe. Ao lado dele ali, vai pra cobrança também. Chegou ali, Paulo, levantamento, desvio de cabeça do Corso. A bola vai pra fora. Bola pela liga de fundo. É tiro de meta pro Corinthians cobrar. Está com seu veículo sem seguro e sem proteção, não marque bobeira, chame a Fusion Proteção Veicular, planos a partir de R$ 75,90 mensais. Fusion Proteção Veicular, comprou, protegeu, priorizou. É futebol, olha. Graças a Deus, ele vai embora. Diga, Leonardo. Exatamente, substituição depois desse lance. O garoto já estava preparado aqui para entrar também. E acabou que no lance que ele foi dar a letra, que armou o contra-ataque, ele acabou sentindo o Rafael Ramos. Então o Rafael Ramos sai com a 2 para a entrada do garoto Léo Maná com a 13. O Rafael Ramos que disse não ter apresentado até então o seu melhor futebol, mas quando tem oportunidade, não joga bem e também sofre com muitas lesões, Ricardo. Voltar para a escolinha, né, Rogério? Para treinar fundamento. Eu vou falar mais. Você conhece o tal do Miguel? Eu acho que ele tá dando uma de Miguel e tá quebrando o galho do Luxemburgo e de toda a nação corintiana. Rapaz, que partida ridícula, pra não colocar no DVD pra esquecer. Agora ele tá dizendo lá pro massagista, pro médico do Corinthians, problema no joelho. Foram 2 lances errados consecutivos. Ele errou no desarme ali, pelo lado direito, deu o contra-ataque, depois ele foi tentar parar a jogada, errou na sequência. E aí saiu mancando e tal, dizendo. Eu disse aqui no intervalo, eu votaria com o Léo Maná. E ele mostrou pro Luxemburgo. E o Luxemburgo é um cara que não tem muita paciência, deu mais uma oportunidade. Aí você vê, ele vai levantar ali e vai sair andando normal. Ele percebeu que tá ruim demais o negócio. Deu uma caidinha lá pra mim, famoso Miguel, não sou médico, enfim, mas quebrou o galho do professor, viu? Sai o Corinthians! A bola do campo de defesa, bate na bola, Bruno Mendes, levantamento, buscou por ali, Matheus caiu, falta, uma turma na seguida, para o jogo. Marca falta no Matheus Oliveira, lado direito, campo de defesa, é falta pro Corinthians cobrar. Você ligado na Ótima FM. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, tintas e muito mais, era ABC Casa e Construção. Torneira Pica Móvel, parede Alfa Esteves, só R$75,90. Ligue 3202-7820. ABC Casa e Construção, Rua Paraibuna 258. A melhor escolha para economizar na sua obra. Vai embora o Ruth aí, Leonardo. Exatamente, o Ruth, camisa 11, indo embora já em campo. Flores, camisa 8. Flores, então, com a camisa 8 do time do Universitário, Rogério Veloso, 10 minutos. Segundo tempo, 0-0, jogo, Rogério. Agora é jogo ruim, jogo muito ruim. Corinthians não consegue, muito lento, né? Você disse agora há pouco, e é isso mesmo, tá muito lento. Nessa questão de transição, continua errando passes. O Universitário tem mais a posse de bola, mas também não consegue traduzir em jogadas perigosas, pelo menos até aqui, neste segundo tempo. O Ruth saiu, deu uma olhada lá pro banco de reservas, tipo, eu? Quanto? 10 minutos? Nem isso ainda, Ricardo, confirma aí o tempo. 10h45, dá uma olhada, o Flores vai ter que jogar mais com ele, que ele, né, porque ele tava bem. Meu modo de ver aqui, o Ruth tava armando, tava participando o tempo todo ali do jogo. Entrou o Flores, vai ter que jogar mais bola do que ele, ele não gostou mesmo de ter deixado o campo. E atenção, torcedora, ótima, informa o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, marcando 11, segundo tempo. Copa Sul-Americana, playoffs, é o jogo de volta. No Monumental, Universitário 0, Corinthians 0, Leonardo. Campeonato Brasileiro da Série B, o Tombense venceu em casa o CRB por 2-1 e a Chape em casa venceu o Ituano por 1-0. Jornada Esportiva, Ótima FM. Você ligado, Ótima FM comandando o futebol. E de segunda a sexta começa e tem o seu dia na Ótima com a comunicação de Alexandre Mineiro. De 5 às 9 da manhã, tá na Ótima, tá bom demais. Jornada Esportiva, Ótima FM. Sai Corinthians, se livra da bola, pega mal nela, Matheus Bitu, a bola ganha força, vai disputar, cabeceia pra frente, por ali o Corso, a bola sobra, e por ali Flores, ajeita a bola na direita pra Pérez, Gates domina por dentro, soltou pra Herrera, Herrera domina contra 2, perdeu, recupera o time, sai jogando Matheus Araújo, abre o jogo, solta a bola no campo de defesa, sai tocando o Corinthians, a bola aberta na direita, Léo Maná domina pela ponta, se livra na bola, levantamento feito, a bola vai sobrar aqui pela ponta esquerda, se livra, tira a zaga da equipe do time do Universitário, a sobra do Corinthians, pela meia, lá vem Matheus Araújo, faz a finta, limpa bem, escapa na marcação do primeiro, soltou para Léo Maná, chega a marcação, lava, acaba Lídias, chega para conter o avanço lateral do time do Peru, bola para fora, arremesso pro Corinthians, cobrada, você ligado na Rede Ótima FM, nos 90,3 de São José dos Campos, também nos 95,5 na Ótima, Vale do Paraíba, para toda a região, o Brasil, o mundo, acompanha pela internet, para a internet não há fronteiras, ótimafm.com.br. Tentou por ali, Felipe Araújo na linha de fundo, deixou, protegeu ali o Cabeleira, Riveros protegeu bem, bola para fora, tiro de meta, hein, com estilo, diga lá, falar em Cabeleira, vem mais um aí, diga lá, Léo. Exatamente, Roger Guedes agora há pouco ficou muito bravo com os jogadores do do Corinthians para tocar na frente. Mas tá difícil a situação, viu, Ricardo? Substituições no Corinthians, indo embora Felipe Augusto. Felipe Augusto com a 41, entrando 26, Biro. Falando em cabeleira, mais uma cabeleira. E o 28 do Corinthians é o Watson, que o Roger Guedes cobrou para esse passe agora à frente. Ele acabou tocando para trás. O Watson saindo para a entrada do Maicon, que até pouco tempo era titular do Corinthians, perdeu nos últimos jogos aí a sua titularidade. Maicon, camisa 7 já em campo. Titular do Corinthians, está aquele título. Ele e Gabriel, 2017, não é isso? Exatamente. Brasileiro. É, você lembra Gabriel e Maicon daquela inversão de expulsão do Campeonato Paulista. Exatamente, contra o Palmeiras. Bem lembrado, boa memória. E aí, Rogério Veloso, Maicon e Biro, Matheus Biro do Corinthians. Mais qualidade, né? Esse meio campo do Corinthians, o Adson fez uma partida tal como, né, o lateral Rafael Ramos, uma partida muito abaixo, né? Ele tem mais futebol que isso, tem muito mais qualidade, não apresentou nada, demorou até para ser substituído. Entra ali o Maicon, que é um jogador. Olha o Universitário aí, Ricardo. E lá vem o Universitário pela briga do Quispe. Inversão de jogo, boa bola pro Corso. Corso domina. Apanha da bola, ele deixa a bola para Paulo. Paulo domina pela direita, encara a marcação, devolveu para Corso. Corso na direita, domina, tenta a jogada. Biro da combate, ele dá as costas, tenta a jogada. Biro por ali, chegou tentando o carrinho. Recuperou a posse de bola, vem de mão. Brigou com a marcação por ali, chega Quispe, tenta recuperar o Paulo. Chega a marcação, a bola volta. Sobra Quispe, domina, pé direito, soltou a bola na frente, tentou uma finta, Flores dominou, meteu a bola, Herrera no comando, vai bater, trava a defesa. Chega Léo Maná para conter o avanço e a fechando a habilidade do Flores, linha de fundo, escanteio pro Universitário. Exatamente, chegou com perigo ali o time do Universitário, a bola foi colocada pro Flores, que era só tocar na saída do goleiro do Corinthians. Corte providencial do garoto do Corinthians, o garoto Léo Maná. Escanteio pro Universitário. Escanteio pro Universitário, vem Paulo pra cobrança, Léo Santé, que espita por ali. O baixinho para cobrança também do escanteio. Vai Paulo, braço direito levantado, vem jogada ensaiada. Atenção, pé direito, levantamento para a boca do gol. Desvio de cabeça do Benedetto. Pega Carlos Miguel. No centro do gol, goleiro. Chegada aí do time do Universitário, Léo. É, o Benedetto que cabeceou e contou com um desvio. Carlos Miguel, ele é grandalhão, 2,04 metros. Catou com uma certa tranquilidade, já saiu jogando. Corinthians vem tocando no campo de defesa. Está com seu veículo sem seguro e sem proteção, não marque bobeira. Chame a Fusion Proteção Veicular. Planos a partir de R$ 75,90 mensais. Fusion Proteção Veicular, comprou, protegeu, priorizou. É futebol. Com a torcida mais otimista do rádio, Coringão na Ótima FM nesta terça. Avança Paulo no comando, encara a marcação do Biro, vai pro fundo, pé direito, levantamento, a bola explode no corpo do garoto, vai pra fora, é arremesso pro Universitário, vai pra cobrança. Paulo movimenta a posse, ele para com o Corso. Corso domina, deixa a bola pra Paulo. Paulo tenta a jogada pela direita, ele vai pra cima, habilidoso, penetrou na grande área, linha de fundo, cruzamento, acabou o campo, hein? Bola vai pra fora, é ruim demais esse Paulo também, bola pra fora, tiro de meta. Para a equipe do Coringão cobrar. Leonardo, 997-21-2121. A galera participa conosco. Lembrando que encerramos já os palpites.